Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula aqui eu queria, com a devida licença de vocês, adiantar um pouco de uma matéria que seria normalmente estudada e será estudada na segunda, a partir da segunda fase do nosso curso, que já é, vamos dizer, o exame aprofundado em um texto filosófico. Claro que eu não vou fazer esse exame aqui extensivamente, eu só vou dar uma pequena amostra. O motivo para fazer isso é o seguinte. Eu encarreguei um dos últimos escritores brasileiros que existem, que é o Antônio Fernando Borges, de redigir para mim um curso que eu dei aqui sobre paralaxe cognitiva, acrescentando alguns outros textos e algumas outras gravações que foram dados em outras circunstâncias, e juntasse tudo aquilo e desse uma redação final daquilo para depois eu poder rever e publicar em formato de livro, porque eu estava sem tempo de eu mesmo redigir isso aí. E ele me pediu o seguinte, ele me pediu que desse algumas informações sobre como seria esse assunto da paralaxe cognitiva, tal como aparece em Karl Marx. E eu achei que fazer uma gravação separada, mandar só para ele, não ficaria bom, porque os alunos do curso estariam sendo privados de uma coisa que pode ser de interesse para eles agora. Embora não seja próprio desta parte do curso entrar nesse tipo de assunto. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é um breve exame desta matéria, paralaxe cognitiva tal como manifestada em Karl Marx, mas ainda não, esse ainda não é evidentemente o exame que nós faremos de texto de Marx mais tarde. Esse exame será absolutamente obrigatório. Mas essas pequenas amostras que eu vou dar hoje aqui indicam para vocês a direção que tomaria, que deve tomar esse exame mais tarde. Não é preciso dizer que aqui, que em toda a leitura de textos filosóficos, eu pratico exatamente o método que eu recomendei para vocês. Quer dizer, eu primeiro leio a coisa com a maior ingenuidade possível, deixando a minha mente se impregnar daquilo que está sendo dito ali, como se fosse a própria verdade, né? Quer dizer, como se não fosse apenas uma pessoa falando, mas como se os fatos estivessem falando para mim. E em seguida, vamos dizer, na própria montagem, na própria figura, na própria feição que os fatos assim assumem na minha imaginação, eu percebo se eu posso acreditar nessa montagem ou não. Em que sentido que eu posso? Poder acreditar a gente sempre pode. Se você tomar a coisa no sentido dos quatro discursos, e note bem que o trabalho da imaginação humana perpassa os quatro níveis de discurso, nada pode ser absolutamente falso. Tá certo? Sempre algum sinal de verdade sempre haverá ali. E é exatamente isso que eu estou procurando no texto. Eu não estou procurando criticar o texto. Estou procurando ver precisamente qual é o nível de veracidade em que ele se apresenta. Se aquilo é uma possibilidade, se é uma verossimilhança, né? Se é uma probabilidade ou se é uma certeza absoluta. Essa separação dos quatro níveis, ela de certo modo aparece por si. Como, por exemplo, quando você assiste um filme, né, vamos dizer, eu tenho a impressão que é quase automática a gradação de verossimilhança que você faz dos acontecimentos que são mostrados. Quer dizer, os acontecimentos que são mais inverossímeis ou rebuscados, eles naturalmente não te atingem, ou pelo menos não te atingem com aquele realismo que atingiria uma cena mostrada como ela realmente pode suceder, não é isso? E, ao contrário, quando o artificialismo da situação vai aumentando, o sentido da cena muda e até inverte. Quer dizer, aquilo que deveria ser trágico, dramático, se transforma em cômico, justamente pelo artificialismo, pela impossibilidade da coisa. Então, eu deixo que, de certo modo, o texto se classifique a si mesmo conforme a gradação de verossimilhança da própria realidade que ele está transmitindo. Quer dizer, a minha atenção não vai, de certo modo, para o texto. Não é o texto que está me impressionando. Todo texto, ao contrário do que diz a escola desconstrucionista, um texto não é uma coisa que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, e em cima do qual eu mentalmente vou construir um outro texto. Ao contrário, o texto emerge de alguma experiência da realidade, alguma visão da realidade, mesmo que seja uma realidade imaginária. Né? Então, é nesta realidade que nós estamos interessados. Se o sujeito pôde escrever o que escreveu, é porque alguma experiência ele teve, e essa experiência não é totalmente esotérica, não é intransmissível, tanto é transmissível que você está transmitindo. Tá certo? Então, pelo que o fulano diz, nós podemos ter uma ideia do que ele percebeu, e também podemos, aí por um pouquinho de análise lógica, saber quais as outras coisas que ele precisaria saber para escrever o que está escrevendo. Não é isso? Por exemplo, se eu lhe dou o endereço de um conhecido meu, então, além de saber o endereço, eu tenho que saber que esse sujeito existe. E se digo que é um conhecido meu, eu estou pressupondo que eu tive alguma convivência com ele. Então, isso tudo está embutido no simples fato de dar o endereço. Está aqui o endereço de fulano. Né? E de dizer que ele é um conhecido. Quer dizer, existe uma série de conhecimento que o indivíduo precisaria ter para poder dar essa informação ao outro, embora esses conhecimentos não estejam contidos nesta informação, não é isso? Então, aliás, foi esse mesmo método que eu usei para descobrir o negócio dos quatro discursos. Eu me perguntei o que mais que Aristóteles precisaria saber a respeito deste assunto para ele ter escrito o que ele escreveu. Então, foi justamente aí que eu entendi que por trás da divisão que ele fazia da poética, da retórica, da dialética e da lógica, que ele chamava analítica, ele tinha uma certa teoria geral do discurso, uma concepção geral a respeito das propriedades permanentes de todos os discursos e, portanto, da sua diferenciação em modalidades diferentes. Se ele não soubesse isso, ele não teria podido dividir a matéria como ele dividiu. A própria divisão, se você verificar depois o que Aristóteles diz a respeito das divisões, como se faz as divisões, você, a divisão que ele fez dos tipos de discurso, né, subentende, vamos dizer, uma substância comum que está sendo subdividida. Quer dizer, que é a razão da divisão. Né? Então eu falei, qual é a razão dessa divisão que ele usou? E daí, falei, é evidente que estava ali subentendido uma teoria geral do discurso. E note que eu não fiz isso por análise dos textos de Aristóteles, mas sim por análise da matéria do qual ele estava falando, das coisas do qual ele estava falando, né? Eu acho que pela mera análise do texto eu jamais chegaria nisso. Quer dizer, por análise de um texto você não descobre nada que não esteja no texto. Se você não usa este método, vamos dizer, do experimento imaginativo, de você se deixar impregnar pelo que o sujeito está falando, e depois você trabalhar em cima dessas evocações, você nunca vai descobrir nada além, vamos dizer, do que está colocado imediatamente no texto da maneira mais rasa e literal. Hein? Então, foi esse o método que eu usei para analisar estas páginas aqui de Karl Marx, e que nós vamos usar mais tarde para ler mais extensivamente outros textos de Karl Marx. Mas é preciso notar o seguinte, vamos dar alguns dados históricos para situar a coisa, esta breve investigação no seu devido contexto. Em primeiro lugar, eu tenho que adiantar algumas conclusões que estão no livro da Paralaxe Cognitiva. Eu tenho que tomar isso por pressuposto para vocês simplesmente entenderem o que eu estou dizendo. A paralaxe cognitiva, como todo mundo sabe, eu defini como o deslocamento entre o eixo de uma construção teórica e o eixo da experiência real desde a qual o indivíduo está criando a sua construção teórica. Tá certo? Não se trata da experiência, de qualquer experiência pessoal, mas da experiência pertinente àquela construção. Quer dizer, a situação cognitiva real dentro da qual ele está criando a sua construção. Tá certo? Então, por exemplo, num estudo sobre Maquiavel, eu observei que A preocupação principal de Maquiavel no Príncipe era ensinar às pessoas os meios de chegar ao poder, tá certo? De se tornar um sujeito poderoso e dominar toda a situação. Desde que situação política ele elaborou esta teoria? Não uma situação similar à que ele estava descrevendo, mas a situação exatamente inversa. A situação do derrotado. Porque Maquiavel, com toda a sua pretensa esperteza política, ele sempre apostou no lado perdedor. Tá certo? Então, você vê que muito daquele caráter exagerado, hiperbólico do príncipe se explica imediatamente por isto. Quer dizer, é na posição de impotência total que o sujeito sonha, vamos dizer, com uma quantidade de poder e de domínio que normalmente ninguém precisa ter. Quer dizer, o que ele descreve como príncipe seria um indivíduo que chega, mas é através dos meios mais extravagantes e sórdidos, a ter um controle completo da situação. Então, muitas coisas que nos escandalizam no príncipe são fáceis de compreender, justamente por este contraste entre a situação real do derrotado. Maquiavel foi um derrotado permanente, ele foi derrotado em todas as suas... Sempre que ele apostou em algum partido, o partido perdeu. Ele estava sempre do lado perdedor. Então, entre a situação do derrotado, situação real, existencial do derrotado, e a situação idealizada do vencedor onipotente. Não é isso? Isso não está no texto do príncipe. Não é isso? No entanto, o príncipe foi escrito em alguma situação real. Então, nós vamos dizer que tudo que ele está construindo, vamos dizer, é uma idealização em cima de uma situação que está lhe dizendo exatamente o contrário. A situação estava dizendo para ele: olha, você não sabe os meios de chegar ao poder. Você não sabe, seu chefe não sabe, as pessoas que você aposta também não sabe. Tá certo? Então, e, no entanto, Maquiavel discursa como se soubesse. Ele está dando aulas, ele é como um mestre, fala como no tom de um mestre da arte do governo, coisa que ele não é absolutamente. Tá certo? Então você vê que existe no príncipe um lado, por assim dizer, irônico, cômico ou puramente literário, que mais tarde se explicará quando Maquiavel diz: eu não acredito numa só linha do que eu mesmo escrevo. Tá certo? Então o elemento ficcional ali está obviamente presente. Embora nesse caso ele fosse consciente, porém não declarado no próprio texto. Maquiavel vai dizer isso anos depois e numa mera carta pessoal a um sujeito. Ele até diz: olha, eu quando encontro alguma verdade eu trato de escondê-la o mais rápido possível, o que também evidentemente é um exagero. Ele não poderia, porque isso é humanamente impossível de fazer. Tanto que espalhados aqui no Príncipe, nos discurso sobre título livre, tem várias verdades isoladas, né? Ainda que a construção inteira seja falsa, tem muitas verdades isoladas que subsistem, né, a um exame. Então, se esse é a paralaxe cognitiva, e se ela aparece como um traço eminente do pensamento dito moderno, pensamento que inaugura a tal da modernidade, é claro que a paralaxe é somente uma fase histórica. Porque no Brasil tem isso. Então, logo você coloca um termo novo em circulação, as pessoas começam a aplicar aquilo à torta e direito e começa a ver paralaxe cognitivo em tudo. Não é isso? É como esse negócio de UFO. Por exemplo, logo falar de UFO, todo mundo começou a ver UFO. Não é isso? E não tem UFO nenhum, evidentemente, né? Então, paralaxe cognitiva. Então, muita gente começou a usar isso aqui para designar, vamos dizer, qualquer defasagem entre um texto e a realidade. Eu digo: mas peraí, mas se a realidade não é pertinente ao texto, não foi aquela realidade que deu surgimento ao texto, então não há problema nenhum de o texto ser contraditório com ela. Não é isso? Então, a encrenca surge, quer dizer, quando o texto contradiz a realidade vivida da qual ele emergiu. Então, neste caso, o texto deve ser considerado uma camuflagem. E, portanto, vale somente como uma obra de ficção, a qual pode, por sua vez, simbolizar outras realidades, mas não aquela da qual o sujeito está falando. Então, eu vejo que a paralaxe cognitiva é o começo do processo da esquizofrenia moderna. É só o começo, é só o primeiro capítulo. Depois a coisa vai se agravando. Né? Quando você chega no século XVIII, por exemplo, já não se trata mais de nenhuma paralaxe cognitiva, mas se trata da mentira intencional maciça, como você vê em Diderot ou Voltaire. Tá certo? Voltaire até confessava isso, ele dizia, é preciso mentir como um diabo, não de vez em quando, mas sempre e sistematicamente. E ele, de fato, praticou isso aí, tá certo? Ou seja, você jamais vai entender os textos de Voltaire se você os tratar como traslados de uma realidade, tá certo? Como descrições de uma realidade, eles não são isso. Eles são os textos eminentemente retóricos. O problema não é ser retórico. Retórico é uma coisa perfeitamente legítima. Quer dizer, elas têm um objetivo de provocar uma certa reação no leitor. Esta reação pode ser pertinente ou não à situação de discurso. Tá certo? E a situação do discurso pode ser exatamente o contrário. Como, por exemplo, eu contei algum tempo atrás o caso do romance de Diderot, A Religiosa, na qual ele contava de uma moça que tinha sido mantida contra a vontade dentro de um convento, como prisioneira. Né? E quando se foi verificar, a moça não podia ter sido mantida presa no convento, porque, pela simples razão que ela era a porteira do convento. Só ela tinha as chaves do convento. Se dissesse que ela prendeu todas as outras lá dentro, seria mais razoável. Mas agora que ela se prendeu a si mesma ali, né? Realmente não é possível. Né? E essa moça, por sinal, morreu como mártir da Revolução, quando os revolucionários invadiram o convento e disseram que quem largasse a ordem religiosa seria poupado, ela preferiu ir para a guilhotina. Então você vê que ela não podia estar lá de maneira alguma contra gosto. Por que que nós nos reportamos à personagem real? Porque o livro se reporta à personagem real e Diderot afirma que tudo que ele está escrevendo é baseado na documentação que ele tem a respeito do caso daquela moça. Quer dizer, embora seja uma obra de ficção, ele diz que é baseado numa realidade, e essa realidade, por sua vez, é baseada em documentos. E, mais tarde, na correspondência de Diderot, se descobriu o seguinte, ele não tinha documentação nenhuma, como ele estava perfeitamente informado de que a história era falsa, né? E ele comentava o assunto com seu amigo Jacob Grimm, morrendo da risada, quem está enganando todo mundo. Né? Inclusive, havia um tio da moça que leu A Religiosa, ficou muito preocupado, né? E escrevia cartas desesperadas para o Diderot, né? E o Diderot respondia, não, nós vamos ver o que nós podemos fazer e tal. E depois saia rindo pelas costas do coitado, né? Então, ali você já tem, é um fenômeno específico, quer dizer, um fenômeno da mendacidade assumida e sistemática. Porém, se você disser, esses autores são revolucionários, bom, de acordo com a minha definição da revolução, que é sempre uma proposta de futuro para um país, uma sociedade, um mundo inteiro, a ser realizado mediante a concentração do poder, nós não podemos classificar Diderot e, sobretudo, Voltaire como revolucionários. Não é isso? Eles, é claro que eles contribuem muito para a emergência do espírito revolucionário, mas eles ainda não o são, não são revolucionários. Nenhum dos dois era a favor de uma concentração do poder, ao contrário. É só. Voltaire sempre se colocou claramente contra isso, embora isso devesse decorrer necessariamente de toda a atuação pública dele. Né? O pensamento verdadeiramente revolucionário só vai aparecer de maneira explícita em duas ocasiões. Ele surge nas primeiras heresias cristãs da modernidade, nas revoluções religiosas. Ele surge, mas surge de uma forma incipiente, ou seja, não forma um sistema, pelo menos não forma um sistema coerente. Quer dizer, a primeira exposição coerente de um projeto revolucionário é, sem dúvida, aparecendo no movimento socialista, a partir da Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa e nas décadas seguintes. E dessas expressões do movimento revolucionário, onde a mais plena é, evidentemente, a obra de Karl Marx. Então, não posso dizer que em Karl Marx se trata agora de paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva já ficou para trás. Aqui você tem mesmo, é a mentalidade revolucionária em ação. E, portanto, você vai ter ali as famosas três inversões, quer dizer, a inversão do tempo, do sentido do tempo, a inversão da relação sujeito e objeto e a inversão da responsabilidade moral. Essas três que são a marca, a característica da mentalidade revolucionária. Né? Então, onde você já tem a mentalidade revolucionária, você não precisa falar de paralaxe cognitiva, por quê? A paralaxe cognitiva está embutida ali apenas como um dos elementos. A paralaxe não precisa chegar à inversão total. Não é isso? Então, por exemplo, a gente observa sinais de paralaxe cognitiva em René Descartes, por exemplo. Mas é claro que ele não é um autor revolucionário. Claro que ele não está embutido na mentalidade revolucionária. Ele está apenas cumprindo as primeiras etapas de um processo que culminaria no aparecimento da mentalidade revolucionária, não só no seu aparecimento, mas na sua difusão. Difusão tão avassaladora que, em breve, o modo de pensar revolucionário, não no seu conteúdo, mas na sua forma, se espalhará por praticamente toda a cultura contemporânea. É certo? Então, é difícil você observar, vamos dizer, autores que têm uma certa projeção pública hoje, e nos quais você não encontre o traço da mentalidade revolucionária. Marcado, então, por esta ideia do projeto de futuro a ser realizado pela concentração de poder e pelas três inversões. Quer dizer, é revolucionário porque é uma proposta de futuro a ser realizada mediante a concentração do poder. E o modo de raciocinar, a lógica interna com que isto, vamos dizer, se oferece e se propaga, são precisamente essas três inversões. Então, todo mundo sabe que Karl Marx tem uma dívida enorme com Georg Friedrich Hegel. Então, nós podemos dizer que Hegel é uma transição entre a mera paralaxe cognitiva e a mentalidade revolucionária. Hegel descreve a estrutura da realidade como sendo composta de um treco que ele denomina espírito, Geist, que nós não sabemos exatamente o que é. E esse espírito, ele se realiza, ele se manifesta, né, através da criação da natureza. Mas ele coloca a natureza como negação dele próprio. Mas, então, o ser inicialmente aparece apenas como, vamos dizer, um conceito compacto, conceito abstrato. Ele vai se tornar concreto através da realização da natureza. Essa realização da natureza começa, portanto, pela negação do próprio ser. O ser cria uma espécie de um seu oposto. Esse ser que é puro espírito cria o seu oposto, que é a natureza física. Tá certo? E, ao fazer isso, ele se aliena nela. Então, existe uma divisão, um conflito entre espírito e natureza. Esse conflito perpassa toda, vamos dizer, a história humana e se manifesta, vamos dizer, nas várias formas humanas de alienação, do que ele chama alienação. Aí, parou a transmissão, hein? Não. Então, é preciso ver que Hegel observa que o ser, antes de se determinar mediante a criação da natureza, o ser tomado enquanto indeterminado é idêntico ao nada, diz ele. Portanto, não adianta você perguntar o que é o ser, o que é o tal do espírito. exceto olhando através da sua manifestação concreta na natureza, que é uma manifestação ao mesmo tempo opositiva. Só que é o seguinte, para que o espírito se determine de alguma maneira, seja mediante a criação da natureza ou qualquer outra maneira, ele tem que ter o poder de se determinar. E se ele tem o poder de se determinar, então ele não pode ser idêntico ao nada, porque o nada não pode se determinar de maneira alguma, o nada, nada faz. Então você vê que esse princípio fundamental da filosofia de Hegel já marca ou que seria um lapso lógico monstruoso, talvez o maior da história da filosofia, tá certo? Ou alguma sacanagem embutida. Eu prefiro acreditar nesta última, porque Hegel, na análise de vários problemas filosóficos, ele mostra tanto talento, tanta capacidade, tanto domínio técnico da coisa, que é impossível que ele estivesse, cometesse logo, vamos dizer, no ponto central da sua filosofia, um erro tão grande. Você vê que ali o intuito desta frase é reduzir o ser ou o espírito à sua manifestação. Quer dizer, a manifestação do espírito na natureza faz com que ele passe do nada à existência mediante um ato de autodeterminação. Isso é claro que é autocontraditório, claro que é absurdo, tá certo? Mas é assim que ele disse, né? E a filosofia de Hegel começa a ficar interessante quando ele vai descrevendo o processo histórico, né, da humanidade como uma sucessão de etapas da manifestação do espírito. Aí aquilo que era um absurdo começa a adquirir uma certa verossimilhança. Porque a ideia de que tudo o que aconteceu na história manifesta um espírito que, de certo modo, transcende tudo isso, bom, é um método perfeito, aliás, é o único que existe. É. Se você busca investigar o sentido de alguma coisa, você está apontando, né, se você fala no sentido da história, o sentido da existência humana, um sentido de uma coisa nunca pode se esgotar nela mesmo, quer dizer, o significado de um signo nunca pode ser o próprio signo, sempre tem que ser alguma outra coisa que o transcende. Então, a simples busca de um sentido na história já supõe, vamos dizer, um ponto de vista superior que unifica tudo. Então, é claro que as análises históricas que Hegel faz baseado nisso são brilhantes. Ninguém havia tentado jamais fazer isso, quer dizer, analisar toda a história humana como a expressão de um intuito, de um plano espiritual que sutilmente guia esse conjunto. Quer dizer, o plano, embora partindo de uma premissa absurda, o plano deixa de ser absurdo no instante em que ele se torna execução. Tá certo? Quer dizer, essa premissa que Hegel adotou, ela é de fato desnecessária para o conjunto. Quer dizer, o sistema se manteria mais ou menos de pé, pelo menos naquela parte que é constituída de análise histórica, análise da história mesmo. No entanto, ele diz que, vamos dizer, o estado de alienação que os seres humanos vivem, afastados de si mesmos, é apenas um sinal, uma derivação local da alienação do próprio espírito. O espírito se aliena ao criar a natureza. E somente quando o processo todo está completo, né, aí você tem o quê? A negação da negação. Quer dizer, aquele ato inicialmente negativo, pelo qual o espírito se nega para criar uma outra coisa, um outro ente, que é a natureza. Aí, então, é tudo reintegrado no espírito, né, e volta a reinar a identidade do ser consigo mesmo. E isso se daria, segundo Hegel, dentro do processo histórico, vamos dizer, através, vamos dizer, da criação do estado perfeito. Quer dizer, o estado perfeito seria a culminação da história humana, e, portanto, o reencontro do espírito consigo mesmo. Claro que o sistema de Hegel consiste de um bocado de ideias malucas e um bocado de intuições geniais. Tá certo? Quando ele fala do Estado perfeito, você não pensa em que Hegel era a favor de ditaduras, do comunismo, do fascismo, nada disso. A ideia que ele tinha do Estado perfeito era uma coisa que, na verdade, se parece até com o Estado americano. Quer dizer, é um estado de lei e ordem. Seria o estado leigo democrático, moderno. Muito bem. Karl Marx leu tudo isso, ficou muito impressionado. Mas ele acreditou que a ideia mesma de você expor o conjunto da história como se fosse uma dialética interna a uma mera ideia ou conceito como espírito, estava um negócio muito etéreo e que valia a pena investigar se isso, se esse processo não acontecia, não na esfera da ideia, mas na esfera dos fatos reais de ordem material. Ou seja, se a tal como, assim como Hegel tinha visto todo o processo histórico como, vamos dizer, um indeterminado inicial, que se determina negando-se e depois se reencontra consigo mesmo no fim do processo. Ele quis ver se não havia um equivalente disso no mundo material. Porém, o que ele chama de matéria, na verdade, é uma coisa muito estranha, porque o conceito fundamental que ele usa não tem nada a ver com ciência da natureza. Né? Karl Marx sabia quase nada sobre a ciência da natureza, embora não fosse desprovido de dons científicos, sobretudo matemáticos, ele escreve quase nada sobre a natureza. Né? Quem escreveu um livro a respeito foi Engels, que é um dos piores livros que existe a respeito, que chama-se A Dialética da Natureza. O foco do interesse de Karl Marx se centra num treco que se chama trabalho. O que é o trabalho? É o esforço humano de transformação dos elementos naturais de acordo com as suas conveniências e necessidades. Tá certo? Então, pensando assim, era lógico que ele tentasse usar o esquema de Hegel na esfera dos estudos econômicos, porque é a economia que lida exatamente com isso, com a extração das matérias-primas, a sua transformação através da produção e a sua comercialização. É por isso que no centro da obra de Karl Marx está O Capital, que é um livro de economia. Bom, acontece o seguinte, Karl Marx, ele aderiu ao socialismo ainda muito jovem. E o movimento socialista, todinho ele, via o socialismo como o estágio final da humanidade. Todo o movimento socialista acreditava nisso. Quer dizer, vai haver uma imensa transformação político-social e chegaremos a um estado paradisíaco a ser chamado socialismo ou comunismo. Né? Isso já se acreditava. Quando Karl Marx entra no movimento socialista, todo mundo já acreditava nisso. Uns por uma razão, outra por outra, cada um defendendo da sua maneira, mas ele se impregna desta ideia ainda muito jovem. Então, impressionado, de um lado, pela filosofia de Hegel e, do outro lado, pelo movimento socialista, ele se persuade de que aquele estágio final anunciado por Hegel, no qual o espírito se reconcilia consigo mesmo, seria exatamente o socialismo, e não o mero estado leigo democrático, tal como Hegel pensava. Tá certo? Então, é lógico que é bastante claro que ele aderiu a essa ideia muito antes de ter qualquer argumento econômico para defendê-la. Então, a redação do Capital leva décadas, depois da adesão de Marx ao socialismo, e se prolonga quase que até o último dia da vida de Karl Marx, tanto que o terceiro volume jamais terminou. Em geral, o pessoal concentra a atenção no primeiro volume, porque o segundo e o terceiro já são bastante confusos. E de fato, é difícil saber onde Karl Marx quer chegar, mas no começo parece que ele sabia o que ele estava querendo fazer. Muito bem. Então, como o socialismo não é para Marx a conclusão de uma análise histórica, mas é o contrário, é um dado fundamental que ele tinha antes de fazer qualquer análise histórica que prestasse. Então, evidentemente, aí nós já temos a inversão do sentido do tempo. Quer dizer que pode-se discutir o que aconteceu na história, pode-se discutir o curso dos eventos na história, mas o final dela está garantido. É o socialismo. Karl Marx só vai ter que explicar por que as coisas são assim. Ele podia ter explicado de outras maneiras, como outros, né? Proudhon, Bakunin e outros, explicaram também de outras maneiras. Mas ele, como ele estava também persuadido de que o processo descrito por Hegel devia ser reencontrado na própria dinâmica do processo econômico, então é ali que ele vai concentrar a sua atenção. E Karl Marx nos fornece um exemplo claríssimo das inversões revolucionárias. Por quê? Porque a inversão revolucionária não está só no conjunto, no esquema total do pensamento dele, especialmente do Capital. Está praticamente em cada página do Capital. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. E depois até sugerir o seguinte, esse é um estudo que vale a pena fazer. Né? Quer dizer, eu estudei esse livro, acho que 40 anos atrás. Estudei mesmo naquela época. E só aos poucos eu fui percebendo essas coisas. Né? Quando praticamente já tinha esquecido o livro, então de repente me aparecia. Quando o livro para mim não existia mais como texto, mas existia como evocações de situações reais, projetadas imaginativamente, fui examinando essas projeções e de repente eu comecei a notar que certas coisas que Karl Marx dizia que na hora pareciam bastante lógicas e plausíveis, até profundas, expressavam uma exata inversão da experiência real do próprio Karl Marx, não da minha. Não é que o que ele estava dizendo não confira com a minha experiência. Eu via assim, as palavras que ele usava e a situação real que ele estava querendo exprimir. E eu via que no meio disso havia uma inversão. Ele trocava, ele dizia o contrário do que ele estava vendo. Ou seja, não era possível realmente ver as coisas como ele estava vendo. Então, dizer, Karl Marx estava mentindo. Falando, é difícil você escrever um livro de 1000 páginas, né, mentindo a cada linha. Né? Ele estava dizendo o que ele entendia como verdade. Mas o que ele entendia como verdade era realmente uma inversão. Ele, de certo modo, ele via as coisas às avessas mesmo. Quer dizer, esse tema do mundo às avessas, que agora virou o título da coluna do eminente doutor Emir Sala, é um antigo tema da literatura e que, evidentemente, ressurge como um mote importante do movimento revolucionário. Né? Você vê que no Foro de São Paulo, o emblema do Foro de São Paulo é a América Latina de cabeça para baixo. Isso aí, como tema literário, isso surge no Renascimento. Eu não sei se teve precedência na Antiguidade, deve ter tido. Mas é claro que a imagem do mundo às avessas é um dos elementos que impregnam a imaginação revolucionária. Mas impregnam além da possibilidade de controle. Chega um ponto que você não sabe se ele está fazendo uma figura de linguagem ou se ele está vendo a realidade de maneira invertida. Mas aí a própria leitura do texto, né, nos mostra isso. Então eu vou ler alguns trechos, eu vou ler, se for possível ler mais de uma vez. Karl Marx é sempre difícil. Então ele está falando aqui de um negócio chamado mercadoria. Se deixamos fora de exame o valor de uso das mercadorias, quer dizer, uma coisa é o valor de uso, porque para que você compra mercadoria? Você compra uma banana para comê-la, mas o comerciante comprou não para comê-la, sim para vendê-la. Então tem um valor de uso para mim, um valor de troca para o comerciante. Se deixamos de lado o valor de uso das mercadorias, ela só tem uma única propriedade em comum, que é a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o produto, mas mesmo o produto do trabalho em si mesmo, sofreu uma mudança nas nossas mãos. Se fazemos abstração do seu valor de uso, fazemos abstração ao mesmo tempo dos elementos materiais e formas que tornam o produto um valor de uso. Ou seja, na hora que você diz, vamos deixar de lado a questão do valor de uso. Então, você tem várias mercadorias. Aqui você tem uma banana, aqui você tem um caminhão, e ali você tem uma garrafa de pinga. Tá certo? Se nós deixamos de lado a questão do valor de uso, então nós deixamos de lado também as propriedades materiais que fazem com que esses objetos tenham um valor de uso. A banana para você comer, a pinga para você beber e o caminhão para você transportar alguma coisa. Tá certo? Já não vemos, então, uma mesa, uma casa ou qualquer outra coisa útil. A sua existência como coisa material foi posta fora do nosso horizonte de visão. Ela já não pode ser encarada como produto do trabalho do pedreiro ou de qualquer outro operário. Junto com as qualidades úteis dos produtos mesmos, colocamos fora do horizonte de visão tanto o caráter útil dos vários tipos de trabalho incorporado nele. Ou seja, você faz abstração, primeiro, do valor de uso, segundo, das características materiais que tornam aquilo um objeto útil, e terceiro, do trabalho específico que foi necessário para torná-lo útil. Não é isso? Portanto, nada sobrou senão aquilo que é comum a elas todas as mercadorias. Todas são reduzidas a uma e única espécie de trabalho, o trabalho humano em abstrato. Vocês estão com o trabalho humano em abstrato? Independentemente, quer dizer, da sua diversificação em milhões de tarefas diferentes, destinadas a criar esse ou aquele produto com o seu respectivo valor de uso. Ou seja, a maneira de você fabricar um caminhão não é a mesma maneira de você colher uma banana. A certeza é essa, ele está fazendo abstração disso. Então, ele diz que é este trabalho abstrato que se incorpora na mercadoria e faz dela um valor de troca. Agora, mais adiante ele diz o seguinte, preste bem atenção. Um valor de uso ou artigo útil só tem valor porque nele foi incorporado o trabalho humano em abstrato. Isso é impossível. Ele acabou de dizer que para obter a noção de valor, obter a noção do trabalho humano abstrato, ele separou o valor de uso da mercadoria. Ele separou as qualidades materiais que tornam essa mercadoria um valor de uso. Ele separou as modalidades de trabalho que foram necessárias para transformá-la num valor de uso. E daí sobra o trabalho humano abstrato. Em seguida, ele diz que esse valor de uso é determinado pelo trabalho humano abstrato. Eu digo, mas é o contrário. Hã? O trabalho humano abstrato, vamos dizer, é o trabalho considerado independentemente das suas diferenças. Veja a diferença, por exemplo, de você colher e transportar uma banana e você fabricar um caminhão para transportar a banana. As operações são completamente diferentes. Não existe nenhuma maneira de você fazer uma através da outra ou outra através da uma. São absolutamente incomunicáveis. A colheita de bananas e a produção de caminhões se dão por processos que são irredutíveis e incomunicáveis. Ele fez abstração dessas diferenças, da diferença entre banana e caminhão, da diferença entre a fabricação do caminhão e a plantação e colheita da banana, tá certo? E sobrou então um negócio chamado trabalho humano abstrato. Quer dizer, o trabalho humano considerado na sua totalidade, né, tal como existe numa determinada sociedade, independentemente da sua diversificação em trabalho, modalidades de trabalho diferentes. É claro que esse trabalho abstrato, em si, ele não pode produzir nada. Ele é apenas, vamos dizer, um cálculo hipotético É que o economista faz, tomando como ponto de partida as várias modalidades de trabalho irredutíveis entre si e materialmente irredutíveis a um trabalho comum. Isso quer dizer, a noção de trabalho abstrato, ela é não é um universal real. Isso não é baseado, vamos dizer, numa distinção real. O trabalho abstrato em si, ele não pode existir. Entre o trabalho abstrato e as várias modalidades de trabalho, a relação que existe não é a que existe entre uma espécie animal e os seus vários exemplares. Por exemplo, a espécie cachorro e todos os cachorros. É claro, nós sabemos que a espécie cachorro só existe corporificada nos cachorros. Mas um cachorro é parecido com outro cachorro, ele tem uma estrutura idêntica do outro cachorro, é um terceiro cachorro, assim por diante. É por isso mesmo que você diz que eles compõem uma espécie. Mas a noção de trabalho abstrato não é do mesmo modo. Porque as modalidades de trabalho que existem, elas são tão diversificadas que elas são irredutíveis uma à outra. Você só as denomina de trabalho. Por quê? Porque o que elas produzem, ou o que elas ocasionam, porque nem sempre o resultado do trabalho é um produto, pode ser um serviço, o que elas produzem ou ocasionam tem um valor. Se não tivesse, por exemplo, você está lá fazendo buraco na água o dia inteiro, você chama isso de trabalho? Não. Você chama de diversão, de perder tempo, qualquer coisa. Não é isso? Então, a noção de trabalho, nós só entendemos que algo é trabalho porque aquilo atende uma finalidade social específica. Não é isso? E essa finalidade se manifesta no fato de que o produto ou serviço decorrente tem um valor. Quer dizer, alguém está disposto a pagar por aquilo. Não é isso? Mas ele está dizendo ao contrário. Que é o trabalho que define o valor. Não só o valor de troca, mas o valor de uso. Eu digo, será que está louco, está bêbado? Não, é simplesmente a mente revolucionária assim. Inverter o sujeito e o objeto. Ele está tentando fazer um raciocínio no meio, ele inverte, ele troca. Entenderam qual é o processo? Muito bem, raciocínios deste tipo existem praticamente em cada página de O Capital. Note bem, eu não estou apelando a conceitos estranhos ao marxismo para dizer isso. Eu estou apenas lendo o que ele escreveu e imaginando a situação real a que ele está aludindo. Não é isso? Então, se eu tento imaginar a totalidade do trabalho desempenhado por uma sociedade, e ora, é impossível que essa totalidade, que esse trabalho abstrato, por si, confira valor a qualquer coisa. Porque o trabalho abstrato em si não produz nada. Como ele produz tudo, ele não produz nada especificamente. Não é isso? E mais ainda, qual é a diferença entre trabalho e não trabalho? A diferença do trabalho e não trabalho é o valor. Qualquer ocupação que não produza um bem ou serviço pelo qual a sociedade esteja disposta a pagar, não é chamada de trabalho. Não é isso? Se o sujeito fazer uma coisa absolutamente inútil, que ninguém quer e que ninguém nem entende o que ele está fazendo, como é que vamos chamar isso de trabalho? Qual é a diferença entre trabalho e qualquer outra atividade? É o valor, meu Deus do céu. Então, se o critério de reconhecimento do trabalho, de distinção do trabalho, é o valor associado a ele, não pode ser ao mesmo tempo ele que determina o valor. Isto partindo apenas da situação que ele descreve. Agora, vamos ver se nós podemos, para a nossa experiência, acrescentar alguma coisa. Não é isso? Vira, por exemplo, uma. Se supõe uma mina de algum metal. É claro que tem gente trabalhando lá, extraindo prata, extraindo ouro, extraindo diamante, metal, qualquer mineral, é? Mina é qualquer coisa. Bom, a mina teve que ser localizada primeiro. Ela pode ter sido localizada por sorte. Você não chamará isso um trabalho. Ou pode ter sido localizado por um geólogo, um mineralogista que estava empenhado nisso. A hora que o mineralogista descobriu uma mina, ele colocou um tesouro imenso à disposição dos outros. É isto? Você não vai comparar isto com a atividade do sujeito que está lá com picareta, né, extraindo o minério. Quer dizer, se você juntar milhões de trabalhadores em minas, né, isso não lhes dá a capacidade de descobrir uma mina. Para que eles possam trabalhar na mina, é preciso que a mina exista e para isso ela tem que ter sido localizada. Pode acontecer por sorte, ou seja, sem trabalho nenhum, ou mediante um trabalho intelectual de um geólogo. Não é isso? Claro que ele teve também algum trabalho físico, ele teve que se deslocar até o lugar. Porém, a maior parte do trabalho dele consistia em estudar. Mas a gente inseriremos isto no conceito de trabalho abstrato. Existe, vamos dizer, uma medida comum, no caso, entre o trabalho do geólogo, que localizou a mina, e o trabalho do sujeito que está lá fazendo buraquinho com a picareta para retirar o minério. Diz, bom, pode haver uma medida comum que se chama valor, quer dizer, esse trabalho vale tanto e o outro vale tanto. Não é isso? Então, o geólogo tem direito, vamos dizer, a participação permanente na mina e ele vai ficar milionário. Não é isso? Seja ele o dono da mina, ou seja, ou mesmo que ele arrende para um outro, ele pode não ter o capital. Acontece, frequentemente acontece isso. Olha, eu localizei a mina, não tenho capital, procuro lá um banqueiro. E o banqueiro pega lá 80% do negócio e dá 20% para o geólogo. Ainda assim ele vai ficar milionário. Né? Então, a mina por si tem um valor. Não é isso? O trabalho do geólogo tem um valor. E o capital investido também tem um valor. E o trabalho do sujeito que está lá batendo com a picareta também tem um valor. Não é isso? Ora, se fosse o trabalho que mede o valor, né? Esta situação seria simplesmente impossível. Porque é o valor inerente à mina que diversificou as várias modalidades de trabalho. A do geólogo, a do banqueiro e a do trabalhador braçal. Está entendendo? Portanto, que o trabalho seja o gerador do valor, isto é impossível. Por que você produz um determinado produto? Porque você acredita que ele tem um valor. E por que você acredita que tem um valor? Porque as pessoas querem comprar. Se ninguém quiser comprar, não adianta ter dado um trabalho miserável. Portanto, é lógico. Agora não estou mais analisando só o texto de Karl Marx, estou comparando com a minha experiência. Eu sei que o valor não advém do trabalho e nem da produção, o valor advém do consumo, meu Deus do céu. Hã? Se não há consumo, é curioso, a figura do consumidor, você vê aqui páginas e páginas e páginas e páginas de economia, e a figura do consumidor é um negócio distante, etéreo. Né? Então, o consumidor, que é evidentemente a peça-chave aqui. Se eu produzo uma coisa que me deu 20 anos de trabalho, né? Trabalhei dia e noite naquilo, e ninguém quer pagar nada, então aquilo não é um valor, não é uma mercadoria, eu não posso vender aquilo. Então, como é que eu posso dizer que o trabalho gera o valor? Não, o trabalho é orientado pelo valor possível, mas ele não o produz. Né? O que produz é a possibilidade de vender aquilo. Então, quer dizer, nesse trecho, Karl Marx, ele usa as palavras para dizer exatamente o contrário do que ele está percebendo. E esse contrário nega ainda o que todo mundo pode observar. Então, eu não posso mais falar de paralaxe cognitiva aqui. Mesmo porque, você vê, o primeiro parágrafo, eu li dois parágrafos, o primeiro parágrafo é contraditado pelo segundo. Ou seja, você tem uma inversão da percepção. Você tem um erro de lógica. Que primeiro faz abstração do valor de uso e depois diz que o valor de uso é determinado pelo trabalho. E mais ainda, veja que coisa. Como, portanto, pode ser medida a magnitude desse valor? Claramente, pela quantidade da substância criadora do valor, isto é, o trabalho, contida no artigo, naquele bem. Então, a quantidade de trabalho, no entanto, é medida pela sua duração. E o tempo de trabalho encontra seu padrão em semanas, dias e horas. Então, isso quer dizer que o valor de uso de uma coisa é determinado pela quantidade de horas de trabalho que aquilo deu. Isso é tão absurdo, tá certo? Que já, quando se chegou nesse ponto aqui, eu, quando era jovem, li isso, eu não percebi na hora. Mas eu não percebi na hora porque eu estava embevecido com o negócio de socialismo, essa coisa toda. E aquilo ficou trabalhando no meu subconsciente, tinha um certo desconforto, eu não sabia de onde vinha o desconforto, vinha disso aqui. Ora, o valor de uso é o que o consumidor pretende fazer com aquela coisa. Como é que esse valor pode ser determinado pelo trabalho, pela quantidade de horas de trabalho que a coisa deu para ser produzida? É um não sequitur imenso entre uma coisa e outra, tem um abismo. Tá certo? Então, você tem aí três coisas. Tem a inversão de percepção. Né? Ele está tentando descrever de onde vem o valor. E, justamente aí, ele chega à conclusão inversa da que ele estava propondo. Ele diz, o poder total de trabalho de uma sociedade que está incorporado na soma total dos valores de todas as mercadorias produzidas por essa sociedade, conta aqui como uma massa homogênea de poder de trabalho humano. Ora, essa massa homogênea, o que é que essa massa homogênea do poder de trabalho humano pode determinar o valor de uma mercadoria? Quando, na verdade, toda esta massa de trabalho só foi feita em vista de um valor. Quer dizer, se não houvesse o valor, a possibilidade do consumo, nada disso existiria. Vamos ver um outro exemplo aqui. Daí ele vai falar do fetichismo da mercadoria, o que ele chama de fetichismo da mercadoria. Fetichismo da mercadoria significa o seguinte, que tem várias mercadorias que foram produzidas pelo trabalho humano. Então, segundo Karl Marx, o valor delas é o trabalho humano que foi ali incorporado naquelas mercadorias. Não é isso? Então, portanto, o que deu mais trabalho tem mais valor. O que deu menos trabalho tem menos valor. O que já é uma coisa inteiramente absurda. Né? Quer dizer, digo isso absurda não nos termos de Karl Marx, mas absurda na confrontação, vamos dizer, com a experiência econômica mais elementar. É isso. Então, eu vejo, por exemplo, que às vezes para escrever certos artigos, eu tenho trabalho miserável, estudo, várias horas de trabalho, né? E daí chega lá o Arnaldo Jabor, escreve duas porcarias que ele bêbado inventou, pronto, vale mais, o artigo dele é muito mais bem pago que o meu. E isso é normal na sociedade, quer dizer. E é normal você perguntar assim, por exemplo, veja, Solzhenitsyn, quantos anos de trabalho deu para o Solzhenitsyn escrever O Arquipélago Gulag, recolhendo, né, milhares e milhares de depoimentos, milhares e milhares de documentos que ainda tinham que ser passados em segredo, tinham que ser escondidos, né? E ele junta aquilo e escreve aquele calhamaço, aquilo deu 20 anos de trabalho para o sujeito fazer, né? Stalin dizia assim, então, ah, meu filho, pega um gravador aí. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Escreveu uma besteirada sobre linguística, quer dizer, um monte de besteira sobre linguística. Pronto, aquilo vendia, né? De pão quente. Quantos exemplares vendeu o Arquipélago Gulag na União Soviética? Nada. Tá certo? Então, se não viesse para o Ocidente, ele nunca teria ganhado um tostão com esse livro. Né? Agora, se você pegar a ideia da massa total de trabalho, você esquece o seguinte, essa massa total de trabalho, ela não é um todo que possa ser somado, porque existem elementos que são antagônicos. Por exemplo, a propaganda que um sujeito, um fabricante faz para desacreditar o produto do outro. Como é que você vai botar isso na massa de trabalho? De uma coisa anula a outra, né? Por exemplo, aqui você lança um produto e outro sujeito lança um outro produto, melhor ou diferente, para tomar o lugar do meu no mercado. Como é que eu posso somar essas duas coisas e dizer que elas estão, como é que se diz, como se fossem coisas homogêneas, quando na verdade são antagônicas, né? Então, quer dizer, nós podemos somar, ter a ideia de uma massa total de trabalho apenas como uma unidade de cálculo, mas não dizer que isso existe realmente. E muito menos dizer que isso determina o valor de uso. Se isso determina o valor de troca, bom, podemos pensar um pouco, mas também não é assim. Mas o valor de uso, opa, parece que ele trocou as bolas, né? Ele inverteu. Mas com o fetichismo da mercadoria, ele quer dizer o seguinte, cada mercadoria é uma certa quantidade de trabalho que está ali incorporada. Isso aqui é uma quantidade de trabalho, isso aqui é uma quantidade de trabalho. Isso aqui é o livro do próprio Karl Marx, né? Essa quantidade de trabalho determina o valor, e é este valor que será levado em conta no comércio, nas trocas. Então, a atividade comercial, diz ele, assume a figura de, vamos dizer, um intercâmbio de mercadorias, intercâmbio entre coisas, e não intercâmbio de trabalho humano. E aí que entra a alienação do trabalho. Quer dizer, a mercadoria se torna um fetiche, dá a impressão que ela age por si. Então você diz, né, tantos gramas de ouro valem tantos barris de petróleo. Não é isso? E ele diz então que a coisa se tornou um intercâmbio entre mercadorias, uma relação entre mercadorias e não uma relação entre os seres humanos reais, que ali depositaram, mediante o trabalho, o respectivo valor dessas coisas. Eu digo, ora, será mesmo que o sujeito está trocando ouro por petróleo? Não. Ele imagina que as mercadorias estão se trocando entre si sozinhas? Será que ele não tem consciência do trabalho que deu para extrair o ouro e o petróleo? Afinal de contas, ele não teve que pagar os trabalhadores que extraíram uma coisa e outra? Quer dizer, esse fetichismo da mercadoria, de onde é que surge? Surge do seguinte, Karl Marx criou o trabalho, inventou o trabalho abstrato como gerador do valor. E a partir daí, no método de Karl Marx, o valor de uso sendo abstraído, sobra apenas a mercadoria como valor de troca e elas se relacionam umas com as outras. Mas isso não é a sociedade, isso é o método de Karl Marx. Então ele confunde o seu método com a sua coisa. E isso é com o seu objeto. E isso é, vamos dizer, é a inversão revolucionária da braba. Isso é a inversão do sujeito-objeto. Ele está vendo na sociedade algo que foi o método dele mesmo que inventou. Para fins de descrição e cálculo. Então, ele abstrai certas qualidades do objeto. Desse você concentrar só nessa. Uai, quem foi que separou, vamos dizer, mentalmente a mercadoria do seu valor de uso e da quantidade específica de trabalho que foi depositado ali, sobrando somente o trabalho abstrato. Foi Karl Marx. Então, é só na perspectiva de Karl Marx que as mercadorias se trocam umas às outras, que elas se tornam coisas, né, dotadas de vida própria para além não só do trabalho que elas deram para ser produzidas, mas também do seu valor de uso. Então, ele acabou de inventar um conceito, em seguida ele vê esse conceito agindo na realidade como se fosse uma coisa existente, mas ele mesmo disse que obteve esse conceito por abstração. Ele não disse que é uma descrição da realidade, ele diz que eu estou abstraindo um monte de diferença e criando um treco aqui que em si mesmo não existe, que é apenas um universal abstrato. Então, o conceito que ele tem de mercadoria é um universal abstrato, o conceito que ele tem de trabalho é um universal abstrato. Bom, mas se é um universal abstrato, não implica sujeitos humanos reais agindo. Porque você fez a abstração de toda a ação humana e sobrou somente vários universais abstratos, que em tese X, 1X vale 10Y, por exemplo. Entendeu que essa proporção matemática existe entre os universais abstratos. Não é isso? Na verdade, o valor das mercadorias pode mudar muito conforme a situação. Então, vamos ler aqui esse parágrafo, um dos parágrafos complicados. Da onde, pois, emerge o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a forma de mercadoria. Claramente, é dessa forma mesma. Quer dizer, o caráter enigmático da mercadoria emerge da mercadoria mesma. Enigmático para Karl Marx, né? Quer dizer, olha, do fato de que Karl Marx não entende uma coisa, ele conclui que aquilo é fetiche. É uma espécie de fantasma. E daí passa a acreditar na existência do fantasma. A igualdade de todos os tipos de trabalho humano é expressa objetivamente pelos seus produtos quando são todos igualmente valores. A medida do poder de trabalho pela duração desse desempenho de trabalho toma a forma da quantidade de valor dos produtos do trabalho. Quer dizer, a quantidade de trabalho toma a forma do valor do trabalho. Nós já vimos que isso não acontece. A mercadoria, portanto, é uma coisa misteriosa, simplesmente porque no caráter social do trabalho dos homens aparece para eles, para esses homens, com um caráter objetivo estampado no produto desse trabalho. Porque a relação dos produtores para a soma total do seu próprio trabalho é apresentada a eles como uma relação social que existe não entre eles, mas entre os produtos do seu trabalho. Eu acho que nunca houve um trabalhador, ou um empresário, um industrial, ou um comerciante que imaginasse, por um segundo só, que os produtos estão se trocando uns aos outros por si mesmos, independentemente do trabalho que foi colocado neles. Você precisa ser imbecil para pensar uma coisa dessa. Quer dizer, mas no caso, o único imbecil é o próprio Karl Marx. Qualquer trabalhador é capaz de fazer esta conta. Olha, aqui nós estamos produzindo tanto e o nosso produto é vendido por tanto. Então, por isso aí, justamente por essa relação entre o trabalho e o valor que se cristaliza num negócio chamado preço, tá certo? O trabalhador é capaz de ver se a remuneração dele está sendo boa ou má. Se você está trabalhando aqui, nós estamos produzindo parafuso. Quantos parafusos o homem vendeu no mês passado? Nenhum. E ainda assim ele nos pagou um salário de fome. Quer dizer, o salário de fome que nós recebemos está dando prejuízo para ele. Então o trabalhador sabe que nessa hora ele não vai exigir um salário maior, porque senão ele vai afundar a fábrica. Todo mundo sabe disso. Então, como é que como é possível, que a soma total do seu trabalho seja apresentada aos homens como uma relação social, não entre eles, porém entre os produtos. Isso seria uma situação de loucura, de esquizofrenia total. Agora, eu pergunto, peraí, Karl Marx acredita realmente nisso? No momento em que ele escreve, ele acredita, porque ele, se ele acreditou que o valor da mercadoria é determinado pela soma total do trabalho, então só pode ser assim. Mas acontece que quem pode vender um produto alegando apenas que deu um trabalho miserável? Você chega e quer comprar a caixa de parafuso? Fala, não, não preciso disso. Ah, mas me deu um trabalho miserável para produzir? Ninguém compra isso aqui, ninguém compra nada porque alguma coisa deu trabalho para fazer. Não é isso? Você veja, mesmo nas artes, você não valoriza a coisa pela quantidade de trabalho. Não é isso? Você pega aí, diz, por exemplo, que o Dorival Caymmi levava meses para fazer uma cançãozinha. Moça, chegava assim, 10 minutos, pronto, está aqui, sinfonia. Então, naturalmente, né, uma coisa tem que valer mais que a outra. Quer dizer, é delirante, mas é uma coisa que o sujeito, uma vez que ele colocou a premissa, e que essa premissa em si tem um caráter explosivamente autocontraditório, vão se seguir conclusões cada vez mais fantasiosas, mais fantasiosas, mais fantasiosas. Existe uma relação social definida entre homens, a qual assume aos olhos deles a fantástica forma de uma relação entre coisas. Espera, espera. Você expressa essa relação econômica como uma relação entre coisas para fins de cálculo estatístico, por exemplo. Não é isso? Então você vê, por exemplo, que a descida do preço de uma mercadoria determina o aumento do preço da outra. Né? Você vê que, sem contar as mudanças na própria unidade de medida, que é, vamos dizer, a moeda, a mudança da moeda determina a mudança no preço da mercadoria. Então você usa isso para fazer um cálculo. Espera aí. Mas a realidade da vida econômica não é o cálculo que está no papel. É a produção de coisas reais, tá certo? Trocadas por outras coisas que também foram produzidas por homens reais. Não há quem ignore isso. Nem o capitalista pode ignorar isso, porque ele sabe que as coisas não se produzem por si mesmas. Não é isso? E muito menos o trabalhador que está lá pegando o pesado. Não é isso? Você imagina se o sujeito pode, sei lá, eu trabalho na fábrica, Chevrolet, daí vou comprar um Chevrolet e esqueço que fui eu mesmo que o fabriquei. É uma coisa assim de mentecapto, né? Qualquer pessoa, quer dizer, dotada do mínimo de razão e sensibilidade, que tenha trabalhado para produzir alguma coisa que poderia ser útil a ele mesmo e que depois ele próprio não possa comprar aquilo, o sujeito vai ficar louco da vida. É isso. Uma vez eu conheci um camarada que trabalhava na Universidade de Indiana, era professor lá, e ele dizia o seguinte: o que eu ganho aqui não dá para eu botar o meu filho nesta mesma universidade. Se as coisas fossem como Karl Marx está dizendo, o sujeito jamais perceberia isso. Agora, como é possível uma pessoa não perceber isso? Quer dizer que, vamos supor, você. Cria vacas. Você tem um trabalho miserável para você alimentar as vacas, né? Cuidar da saúde delas, etc, etc. E o que você ganha com isso não basta para comprar uma vaca? Se acontecer isso, é porque você está completamente falido, E é impossível que você não perceba isso. Quer dizer, essa relação direta entre mercadorias, ela só existe para fins de cálculo. Não como realidade das relações sociais. Então, aqui, novamente, Karl Marx está tomando o método pela coisa. Como ele está usando um método hipoteticamente matematizável para fazer esses cálculos, da troca de mercadorias, ele acredita que o que está acontecendo, né, na realidade da vida econômica, é o que está acontecendo no papel. Ou seja, ele está confundindo o fato com a sua medição, ou seja, o fato com o método científico usado. Isso aí já não é mais paralaxe cognitiva. Os homens da paralaxe cognitiva não cometiam erros tão primários. Isso aqui já é a mentalidade revolucionária em ação. Então, quando mais tarde nós vamos estudar esse livro com mais... Não digo que vamos lê-lo inteiro no curso, que não vai dar tempo para fazer, mas vou ler outros pedaços. E vocês vão verificar com praticamente cada página, ou sejamos bondosos, de duas em duas páginas, você tem algum raciocínio desse tipo. Então, quer dizer que a mente do sujeito está completamente invertida. E justamente porque ela está completamente invertida, esta descrição que ele está fazendo de um fetichismo inexistente se torna ela própria um fetiche. Quer dizer, esta visão marxista da economia, ela é um fetiche criado por essas inversões lógicas de Karl Marx. Em tal quantidade que você fica desorientado. Ou seja, o verdadeiro exame, vamos dizer, de O Capital. Se fôssemos fazer, eu peguei aqui quatro páginas do Capital, hein? Do capítulo sobre as mercadorias, sobre mercadorias. Para você fazer um exame integral do Capital, recenseando todas essas inversões que tem, você levaria anos. E quando você completasse isto, você veria que o sujeito criou uma alucinação. Criou realmente um fetiche. Algo que uma vez que você entrou lá dentro, é difícil sair. Você sai ou por motivos irracionais, como eu mesmo saí. Quer dizer, eu me afastei disso porque eu vi certos procedimentos do pessoal comunista que me chocaram. Isso não tem nada a ver com o conteúdo do Capital. Você sempre poderia dizer, ah, mas pobre do Karl Marx não é culpado do que os comunistas fazem. Como muitos até alegam. Mas então eu digo, eu me afastei disso por um motivo irracional. Só muito mais tarde é que eu comecei a perceber estas coisas sem voltar a ler o livro com a mesma atenção que eu tinha lido antes. Quer dizer, pegando só os pedaços que eu me lembrava. Como esses aqui, foram os primeiros que me chamaram a atenção, 20, 30 anos atrás. Eu agora voltei lá. Falei, vamos pegar aquilo lá e explicar direitinho o que se passou ali. Mas eu me lembro de muitos outros que eu não sei exatamente onde estão no livro. Que também não vou procurar agora. Mais tarde podemos examinar isso. Vamos ver outro pedacinho aqui. Bom, peraí, só para reforçar o que nós já dissemos. Não é o dinheiro que torna as mercadorias comensuráveis. Bem ao contrário. É porque todas as mercadorias, enquanto valores, são trabalho humano realizado e, portanto, comensurável, que os seus valores podem ser medidos um pelo outro, conforme a mesma mercadoria especial. Ouro, por exemplo. Peraí. Ele está querendo dizer que é mais fácil você medir entre si várias espécies de trabalho humano pela sua simples duração, do que você medir o valor de troca de uma mercadoria pelo valor de troca de outra. Me parece que é exatamente o contrário. Quer dizer, o cálculo do valor do trabalho pode ser tão imensamente complicado, né, que você dizer, por exemplo, olha, X gramas de ouro valem tantas vacas. Por quê? Porque tantas vacas valeriam tantos cavalos. O cara que me vende cavalo aceita essa quantidade de ouro pelos cavalos. Isso aqui é imensamente mais simples do que você medir a quantidade total de trabalho e diferenciar o valor de cada tipo de trabalho em termos de horas, dias e semanas. Quer dizer, nunca ninguém, vamos dizer, usou como unidade de medida no comércio o valor do trabalho que está incorporado na coisa. Sempre usa uma outra mercadoria. Mas acontece isso, o dinheiro não é só a mercadoria. O dinheiro tem uma outra propriedade que nós vamos ver exatamente agora. É claro que as mercadorias não podem ir ao mercado e se trocar umas pelas outras por si mesmas. Me parece que era exatamente isso que ele está dizendo. Precisamos, portanto, se é claro que as mercadorias não podem ir ao mercado sozinhas, como é que ele acha que, aos olhos de todos e dos trabalhadores também, o comércio é uma relação entre mercadorias e não entre pessoas? Será que Karl Marx é o primeiro que descobre que as mercadorias não vão sozinhas ao mercado? Será que ninguém tenha percebido isso antes? Quer dizer, é claro que é uma alucinação. Isso aqui, o modo de construção disso parece com o processo de Kafka. Quer dizer, é absurdo no todo e em cada detalhe. Precisamos, portanto, recorrer aos seus... aos proprietários, as pessoas que tomam conta da mercadoria são os proprietários. As mercadorias são coisas e, portanto, sem poder de resistência contra o homem. Se lhes falta, se elas são carentes de docilidade, ele pode usar a força. Em outras palavras, ele toma posse delas. Para que esses objetos possam entrar em relação uns com os outros enquanto mercadorias, esses proprietários precisam se colocar em relação uns com os outros. Quer dizer o seguinte, para que uma mercadoria se troque por outra, é necessário que os proprietários das duas respectivas entrem numa relação. Tá certo? Bom, vamos pouco ser assim, né? Vamos continuar para onde é que vai chegar. Enquanto pessoas cuja vontade reside nesses objetos e deve se comportar de tal modo que cada um não se aproprie da mercadoria do outro, exceto mediante mútuo consentimento. Eles precisam, portanto, mutuamente reconhecer um ao outro os direitos de propriedade de proprietários privados. Esta relação jurídica, que assim se expressa num contrato, quer esse contrato seja parte de um sistema legal desenvolvido ou não, é uma relação entre duas vontades e não é senão o reflexo da relação econômica real entre os dois. É esta relação econômica que determina o conteúdo compreendido nesse ato jurídico. Ele quer dizer, existe uma relação econômica. E esta relação econômica se expressa numa relação jurídica de troca mediante mútua aceitação. Eu digo, peraí, mas sem a relação jurídica a troca existiria? Não. Se eu estou querendo vender algo em troca de algo, seja dinheiro, seja outro bem, automaticamente eu já me reconheço como proprietário do artigo 1 e ao outro como proprietário do artigo B. Ou seja, a economia implica algo mais do que esta relação. Ela implica a produção, o trabalho. Karl Marx mesmo acabou de dizer isso. Não é isso? Vamos dizer, a troca, o comércio, apenas a etapa final. Já teve muita água, teve que correr para poder chegar lá. Quer dizer, eu estou lá vendendo a minha vaca, porque eu criei o raio da vaca, ela comeu a minha grama, tá certo? Eu dei as vacinas nela, eu cuidei da vaca e agora está prontinha para ser vendida. Muito bem. Então, aí eu vou entrar numa relação com o outro sujeito. Eu posso dizer que é a relação econômica que determina essa relação jurídica? Não, porque a economia tem muito mais coisa do que isto. A relação comercial é essencialmente jurídica. Não é que existe uma relação econômica e que ela se expressa numa relação jurídica. Não, o simples intuito de vender já é uma relação jurídica. Por quê? O que define o jurídico, já dizia o Miguel Reale, é um negócio chamado bilateralidade atributiva. Quer dizer, o direito que você tem de esperar que se você fizer uma coisa, o outro faça outra. Quer dizer, é a definição da relação jurídica. Ora, mas a compra e venda já é em si mesmo uma relação jurídica. Se ela se expressar, vamos dizer, numa lei escrita, ou como diz Karl Marx, num sistema legal desenvolvido, é outra coisa. Mas ele mesmo que disse que esta relação é um contrato. Quer esse contrato seja ou não parte de um sistema legal desenvolvido. Ou seja, a relação contratual, ela é jurídica em si mesma. Hã? E o contrato já está subentendido na simples intenção de vender alguma coisa. E, aliás, o sujeito produziu tudo aquilo, ele produziu para vender, né? A natureza contratual da sua atividade já estava subentendida em todo o processo de produção. Quer dizer, a relação contratual, ela é jurídica em si mesma e não econômica. Se o sujeito faz, vamos dizer, se você pode falar, por exemplo, de uma economia extrativista, o sujeito simplesmente extrai e consome. De bom, aí já é um processo econômico, mas não é um processo jurídico. Né? Agora, se você troca uma maçã por uma banana, pronto. Quer dizer que a estrutura jurídica que preside as trocas, ela não é uma superestrutura que se impôs ali, que se pôs em cima de uma relação econômica. Não. Ela já é a própria relação econômica. Ela é a fórmula lógica da relação econômica. Está entendendo? Quer dizer, não existe assim, uma realidade econômica em cima da qual se constrói uma expressão jurídica. Isso seria absolutamente impossível, a não ser que você considere a ideia de um contrato não jurídico. Eu digo, mas espera, contrato é um conceito eminentemente jurídico. E se há um contrato, ainda que implícito, está subentendido que existe alguma sanção, algum castigo se alguém falhar em cumprir o contrato. Você vê aqui no... Se vocês forem no mercado em São Paulo, vocês vão ver os comerciantes, um grita, pô, tô falando, me entrega tantas toneladas, não sei do quê. Não discute o preço, não discute nada. Ele sabe o que o outro vai fazer. Quer dizer, é o contrato na sua forma mais elementar. Né? Então, já é um elemento jurídico. Ué. Por quê? Porque há bilateralidade atributiva. Na economia não há bilateralidade atributiva. Não há um só conceito econômico. Puramente econômico. Que tem esse elemento. Então, aí eu me lembro que anos atrás eu fiz um trabalho que acho que está no meu site, que se chama O Que É o Dinheiro. Então, uns economistas dizem que o dinheiro é uma unidade de medida, outros dizem que é uma mercadoria pelo qual se avalia o valor de outra mercadoria, assim por diante. Né? Karl Marx acabou de dizer isso aqui, a mesma coisa. Né? Isso é uma mercadoria pela qual você mede o valor de outra mercadoria. Bom, é claro que o dinheiro é tudo isso, mas para ele ser tudo isso, ele precisa ser uma outra coisa. Ele precisa ser em si mesmo um contrato. Por quê? O dinheiro só é dinheiro, mesmo que seja ouro, prata, né? Joias, né? Ou um pedaço de papel. Certo? Ele só é como dinheiro porque as duas partes o reconhecem como tal. Então, o dinheiro é um contrato. Ele é o documento que atesta um contrato. Quando você tem 10 reais no bolso, 10 dólares no bolso, certo? Você tem um contrato com o resto da sociedade de que isto pode ser trocado por uma quantidade de bens ao qual, no momento, se atribui aquele valor. Desde que os dois atribuam o mesmo valor. Isso. Se você quiser comprar você quer comprar a cidade de São Paulo por 10 reais, você vai comprar. Tá certo? Então, isso quer dizer que a simples existência da possibilidade da troca já é um elemento jurídico. E o dinheiro é um fenômeno de ordem jurídica, não econômica. Então, acontece que as relações humanas, à medida que a sociedade se torna complexa, elas se tornam cada vez mais jurídicas. Quer dizer, a tendência é você transformar tudo em lei. Mas essa lei já está implícita no começo. E não é porque você não tem uma lei escrita que esse elemento deixa de ser jurídico. É impossível você encontrar uma explicação puramente econômica para o dinheiro. O dinheiro é o elemento que entrou de fora na economia. Entrou da onde? Da inteligência jurídica das pessoas. Que é a capacidade de regular suas relações de maneiras que sejam aceitas pelas duas partes. Então, esses aqui são exemplos, né, de como a inversão inicial do tempo, que é a ideia, vamos dizer, do socialismo como meta final da história, que é pressuposta por Karl Marx desde o início, então, essa inversão do sentido do tempo já se impregna de tal modo na cabeça do seu portador que ele pratica inversões menores em tudo que ele escreve. Vamos dar um outro exemplo, só que esse eu não encontrei o texto do próprio Karl Marx aqui, então eu recorri ao seu resumo dado na página 238 para 239 aqui do livro The Main Currents of Marxism, Correntes Fundamentais do Marxismo, de Leszek Kolakowski, o filósofo polonês. Eu acho que existe uma edição brasileira desse livro. Esse livro é importantíssimo. Como vimos, a característica essencial do capitalismo aos olhos de Marx era a sua necessidade ilimitada de multiplicar o valor de troca. O apetite insaciável pelo self-increase, progresso de si mesmo, aumento de si mesmo, pela exploração do trabalho. O capital é indiferente à natureza específica dos bens que ele produz ou vende. Opa! Opa! O capital aqui de novo. Você acha que um capitalista, um empresário, por exemplo, ele é indiferente a ele produzir, por exemplo, sapatos ou tanques de guerra? Não. O investidor anônimo pode ser, mas não o dono da empresa. Não sou ele que dirige a empresa. Não o acionista majoritário que tem responsabilidade sobre aquilo. Porque ele tem que entender daquilo. Né? Claro, se você pode ter, vamos dizer, um capitalismo bancário, que daí, em princípio, será indiferente, mas isso é outra coisa. É isso. Então, acontece que Karl Marx está examinando o capitalismo como se fosse uma regra de jogo. Portanto, ele faz abstração, né, de todos os fatores, vamos dizer, materiais da coisa, e sobra apenas a regra do jogo, o código, por assim dizer, do capitalismo. Esse código em si mesmo, como ele se aplica a todos os gêneros de mercadorias e serviços, ele em si mesmo é indiferente às mercadorias e serviços, porque ele tem que abranger todas elas indiferentemente. Mas escuta, mas não vamos confundir o capitalismo com o capitalista. Não é isso? Da onde Karl Marx chega a ideia de que o capitalista é indiferente ao que ele está produzindo? Ele tira isso do fato de que o seu método é indiferente a essa diferença. O seu método faz abstração dessa diferença. Então, novamente, ele está projetando o método no objeto. Agora você dizer, por exemplo, sei lá, Henry Ford era indiferente a automóveis. Se ele pudesse ganhar dinheiro fabricando camisinhas, ele teria fabricado. Hã? Né? Walt Disney era indiferente a produzir desenhos animados ou foguetes extraplanetários. Como podemos dizer isto? Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, o sujeito que seja absolutamente indiferente, vamos dizer, aos vários bens produzidos e que pense apenas no lucro, isso não é a definição de um capitalista, de um empresário, é a definição de um banqueiro. Por quê? Qual é o artigo que o banqueiro vende? Ele vende dinheiro. Não acabou de ver que o dinheiro é também uma mercadoria? Então, o banqueiro é indiferente ao dinheiro? Não é possível. Um banqueiro tem que gostar tanto de dinheiro quanto um fabricante de automóveis tem que gostar de automóveis. Agora, o banqueiro é eminentemente o quê? Um matemático. Todos os grandes progressos da arte bancária são matemáticos que fazem. Né? Então, é um sujeito que gosta de números abstratos. E ele joga com isso. Agora, pode acontecer uma situação onde os banqueiros dominem a totalidade da economia. Então, aí, esta classe bancária, essa classe capitalista internacionais, né, eles são indiferentes aos vários bens. São indiferentes enquanto produtores, não enquanto consumidores. Né? Porque também tem esse lado. Como é que o sujeito pode ser totalmente indiferente às mercadorias enquanto produtor, se ele também é um consumidor? Aí teríamos o caso do fabricante de carros que só usa os carros do seu concorrente, porque ele não acredita nos seus. Vocês já viram isso acontecer? Se acontecer, o cara está lascado. No dia seguinte, ele aparece no anúncio do concorrente. Ou seja, o capitalismo, enquanto regra do jogo, enquanto esquema abstrato, é indiferente às diferenças entre mercadorias. Por quê? Porque ele tem que se aplicar a todas. É assim, é como você dizer, a regra do jogo de xadrez é indiferente ao resultado deste ou daquele jogo. A regra do jogo é indiferente a se você vai ganhar ou você vai perder. Como é essa regra de qualquer jogo. Tá certo? Então, ela é indiferente por definição. Porém, você não pode confundir a regra do jogo com os jogadores. Você pode dizer, olha, como a regra do xadrez é indiferente ao resultado, esses dois caras que estão jogando também são indiferentes ao resultado, então para aí tanto faz ganhar ou perder. É claro que é alucinação. Criada pelo quê? Pela troca do método pelo objeto. Que no fim das contas, quando o método é a criação dele, é o quê? A inversão de sujeito e objeto. Então, isso está presente, vamos dizer, em cada página de Karl Marx. Tem um assunto que ele analisa, que senão você não vê, pelo menos de raspão, né? Esta marca da inversão revolucionária. Mais tarde nós vamos estudar isso com mais cuidado e eu pedirei a vocês que leiam outras páginas e identifiquem outros tantos de pauta que nós possamos fazer uma coleção. Eu não vou fazer isso pessoalmente de jeito nenhum. Já dei aqui o método e a dica como é que é, mas eu não vou fazer isso agora. Agora é, vamos dizer, é só para dar um exemplo de como a modalidade de leitura que eu estou propondo funciona. Quer dizer, eu não tive que exercer o mais mínimo espírito crítico. Eu só tive que tentar imaginar como que o capitalismo, tal como descrito por Marx, funcionava. E devido nos seus próprios termos, isso não pode funcionar de maneira alguma. Quer dizer, você não pode descrever um sistema econômico no qual, vamos dizer, cada agente em particular, tá certo, se identifica com a própria regra do jogo. Ou ele é um jogador ou ele é a regra do jogo. Pô. Não é possível isso, né? Quer dizer, se cada um fosse a regra, seria a mesma coisa que não existir regra alguma. Também não posso conceber uma atividade econômica de comércio, tá certo? Que não seja em si mesma uma relação contratual. E não posso compreender um dinheiro que não seja, por sua vez, um documento que atesta a existência de um contrato. Mesmo que esse documento pode ser um pedaço de papel escrito, né? Uma nota promissória, pode ser uma moeda, pode ser qualquer coisa. Mais ainda, esse documento pode ter algum valor em si, um valor de uso em si, ou pode não ter valor nenhum. Isto é indiferente. O que importa é que ambos os lados contratantes aceitem aquilo como moeda. E se ambos aceitam, já está dada a relação jurídica intrinsecamente. Ora, antes de haver comércio, existia economia? Claro que existia. Economia começa na produção, meu filho. Então, isso quer dizer que aquele elemento de troca, ele é como se fosse um upgrade da economia. E esse upgrade acontece na hora em que, vamos dizer, uma concepção jurídica começa a regular aquilo. Né? Na hora que o primeiro homem de Neandertal, né, trocou um tacape por uma banana, quando ele poderia simplesmente ter metido o tacape na cabeça do outro e tomar a banana, ele falou, não, em vez de, vamos trocar. Aí já era uma relação jurídica e não uma relação econômica em si. Você fala, a relação econômica em si é impossível. Se tem uma coisa que não existe, é uma relação puramente econômica. Qualquer relação, a não ser de assalto, né? Isso. Assalto, roubo, pode ser. Mas relação puramente econômica, isso é inconcebível. Inconcebível. Todas as relações econômicas são jurídicas. Esteja isso expresso numa lei ou não. Agora, ele está pensando assim. Karl Marx estudou direito e não gostava muito do curso. Ele deve ter ficado por aqui, achando que aquilo era um bando de formalismo que não tem nada a ver com a realidade. Então, por isso mesmo, ele tentou reduzir o jurídico ao econômico. Sem perceber que isso é impossível. Mas esta troca também vem do quê? Da confusão entre o método e o objeto. Como o método dele implica, entre outras coisas, né, olhar o econômico primeiro. Muito bem, então o resto só pode ser segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas, quem diz que o objeto que você está estudando é assim? Quem decidiu olhar assim foi você. Você poderia olhar do lado contrário. E se você fizer a pergunta que eu me fiz vários anos atrás, né, exatamente o que é o dinheiro? Né? Não quais os usos acidentais do dinheiro. Não qual é a utilidade dele, mas o que é ele em si mesmo. E por que o dinheiro é dinheiro? Você verá que o dinheiro é um elemento sempre jurídico e não econômico em si. Tanto que aquilo que serve de veículo ao dinheiro, né, pode ou ser uma mercadoria também, dotada de valor de uso, ou pode ser algo que em si não tem nenhum valor de uso. Como um pedaço de papel, no caso da escrita, alguma coisa, embora ele tenha algum valor de troca. Não é isso? Então, muito bem. Vamos dar 5 minutos e partimos para as perguntas. Então, vamos lá. Antes de passar a responder as perguntas, queria fazer uma observação. Mais adiante no livro, Karl Marx enunciará a sua famosa teoria da mais-valia, né, que diz que empresário venderá então o produto criado por seus trabalhadores pelo verdadeiro valor do trabalho que eles aí desempenharam, mas que só pagará a eles uma parte desse valor de trabalho. Essa proposição é tão absurda, mas tão absurda em si mesma. Porque, primeiro, ele está pressupondo que existe um valor fixo, tá certo, do trabalho pelo qual você mede tudo o mais. Então, mas o fato é que a mercadoria, o valor da mercadoria não depende do trabalho que foi investido nela, e sim depende do que os consumidores queiram pagar. Mas como a figura do consumidor não existe aqui, é um mundo onde assim, só se produz e se vende, ninguém compra. Então, essa teoria da mais-valia não precisa nem, no momento, ser examinada em si mesmo, porque a absurdidade dela decorre do que foi dito antes. Mas note bem, nós chegamos à constatação desta absurdidade, não é discutindo o contexto, mas simplesmente tentando imaginar as coisas do jeito que ele está descrevendo. Então, na hora que você monta, né, o esquema e dá os nomes devidos às coisas, aí você vê que há uma troca de papéis. O que ele está dizendo do esquema, né, da forma do capitalismo, de repente se personifica num capitalista concreto. Não é isso? Então, e o que ele está falando de trabalho abstrato, de repente se personifica no valor de uso concreto de uma mercadoria. Então, quer dizer, a sua tentativa de imaginar aquele negócio falha, porque você não sabe quem ocupa qual papel. Então, aí é que você diz, espera aí, isso aí é uma fantasmagoria, isso é um fetichismo. Você está tentando criar uma fantasia? Isso aí só pode valer realmente como fantasia, quer dizer, uma fantasia no qual as regras do jogo mudam a todo instante, tá certo? Como se fosse a Alice no País das Maravilhas. Né? Ou seja, a descrição que Karl Marx faz da economia é do tipo Alice no País das Maravilhas. Vamos dizer, só para efeitos de contraste, e como uma espécie de vacina, não só contra a mentalidade revolucionária, mas contra até a paralaxe cognitiva, eu tenho usado o método que eu chamo de confissão, que é um método que foi inspirado por uma mistura de Santo Agostinho com a fenomenologia de Husserl. É isso. Então, Husserl diz que é preciso descrever os objetos tal como eles se apresentam e pelos canais onde eles se apresentam. Isso muito bem, e ele desenvolveu uma série de técnicas para isso, tá certo? Mas acontece que a fenomenologia tem o intuito de se transformar numa ciência. E aí que começa o problema. Por quê? O que é uma ciência? Vamos dizer, é um conjunto de procedimentos cognitivos que são reconhecidos como eficientes e válidos por uma comunidade de investigadores. De tal modo que só é admitido como verdadeiro aquilo que todos, pelos mesmos métodos, chegaram a perceber num determinado instante. Ou seja, para um conhecimento sentido como científico, é preciso você operar uma série de reduções no objeto, até você chegar a um ponto que seja comum entre todas as pessoas. Ora, esse ponto comum quase nunca ou raramente coincide com o modo de apresentação dos objetos. Se coincidisse, isso significa o seguinte, que a divisão, as divisões do sistema das ciências, corresponderiam rigorosamente à estrutura total da realidade, o que é absolutamente impossível. A divisão do sistema das ciências depende vamos dizer, dos interesses cognitivos que um certo grupo de pessoas tem num certo momento. Depende dos instrumentos de investigação disponíveis, depende dos interesses que determinam estudar isso ou estudar aquilo, depende de fatores burocráticos, depende de fatores políticos, depende de fatores econômicos, depende de uma infinidade de coisas. Tá certo? Isso, vamos dizer, se corporifica na estrutura de uma universidade. Então, temos aqui um departamento de ciências exatas, temos ali um departamento de ciência aplicada, temos um departamento de ciências humanas, etc, etc. Os modos como as coisas se apresentam, como os entes se apresentam a nós, tá certo? São ilimitados em número. Nisto. E os modos pelos quais as ciências enfocam esses mesmos objetos são, por definição, limitados. Cada ciência só enfoca por um determinado lado, que é o lado do seu método. Isso quer dizer que entre a abordagem fenomenológica e a abordagem científica existe um abismo que o próprio Husserl não percebeu, porque se ele queria fazer da fenomenologia uma ciência, bom, isso supunha o seguinte, que todos os praticantes do método, né, acabariam percebendo os mesmos objetos, sempre pelos mesmos ângulos, correspondentes, por sua vez, à estrutura real e ao modo de apresentação desses mesmos objetos. Como, por exemplo, como se apresenta para você um elefante? E como se apresenta para você, digamos, uma emoção de saudade? Não se apresenta da mesma maneira, tá certo? Como se apresenta para você, né, uma equação de segundo grau? É uma outra coisa. É isso. Como se apresenta para você um acontecimento histórico de outra época? Como se apresenta para você os acontecimentos políticos do dia? Como se apresenta para você os seus conflitos familiares, as suas relações sociais? É uma infinidade de maneiras. É isso. Então, a possibilidade de um acordo geral quanto a essas modalidades de apresentação dependeria de que, vamos dizer, a totalidade do sistema das ciências estivesse organizado precisamente de acordo com as várias modalidades de apresentação dos diferentes objetos e com as suas modalidades de apreensão pelo ser humano. E isso só seria possível se tivéssemos, vamos dizer, uma ciência universal que abrange todos os aspectos possíveis da realidade, o que é uma coisa impossível por definição. Certo? Então, o que acontece é que a fenomenologia acaba se refugiando numa espécie de subjetivismo e, no fim das contas, como nas obras do próprio Husserl, se transforma numa espécie de idealismo extremado, no qual o único fator que conta é a consciência em si. A consciência entendida, diz ele, como mera intencionalidade. Quer dizer, consciência é tomar consciência de algo. Consciência é uma simples direção, como se fosse um vetor, né? E não uma coisa ou uma função, né? Consciência, em outra palavra, se reduziria à atenção. E esse é o fator em torno do qual, vamos dizer, girará a fenomenologia de Husserl nos seus anos finais. Bom, então, as limitações do projeto de Husserl logo apareceram na medida em que os seus discípulos, cada um seguiu uma direção diferente, e acabaram transformando aquilo numa coisa que não tinha mais nada a ver com a proposta originária. Mas alguma coisa, evidentemente, se aproveita dali. Quer dizer, a ideia, vamos dizer, de descrever as coisas tal como elas se apresentam, o próprio Husserl, no início, ele percebeu que não era qualquer pessoa que ia poder praticar isto. Que isto precisava uma espécie de treinamento, que ele dizia quase uma ascese. Não, quer dizer, você olhar nas coisas do ponto de vista fenomenológico não é olhar do ponto de vista natural e utilitário todos os dias. Você vai ter que deixar que o objeto se apresente sem que você interfira nele, né, e esperar que ele fale de alguma maneira. E daí eu pensei, bom, mas é claro que esta ascese, né, ela pode se transformar numa espécie de sociedade secreta, né? Quer dizer, tem os camaradas que são capazes de abordar a fenomenológica e os outros que não são. E, ademais, o que valeria esta ascese se ela fosse praticada apenas como uma disciplina cognitiva, tá certo? Separada dos demais elementos psíquicos que interferem na busca do conhecimento. Então está faltando alguma coisa. E essa coisa é justamente o que Agostinho colocou. Tá certo? Então, e aí tem também uma vaga inspiração baseada em Giambattista Vico, quando ele diz que nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós mesmos fizemos. Então, eu não posso conhecer um objeto tal como ele próprio se apresenta se eu não sei o que eu estou fazendo com ele. Porque nos antípodas da fenomenologia existe o pragmatismo. O pragmatismo diz que o conceito de uma coisa não é o que ela é, mas o que você pretende fazer com ela. Quer dizer, o conceito para o pragmatismo é uma ferramenta de ação. Isso. Então, muito bem, nós sabemos que qualquer que seja o objeto que você está estudando, qualquer que seja a modalidade de conhecimento que você está buscando, você tem algum objetivo com aquilo. E, portanto, em parte, você vai raciocinar pragmatisticamente, querendo ou não. E se você não souber exatamente qual é a relação entre os seus objetivos pragmáticos e a modalidade de apresentação do objeto, você não vai conseguir distinguir uma coisa da outra, não vai conseguir fazer fenomenologia nenhuma. Quer dizer, você vai descrever objetos aparentemente puros, mas que nos quais, vamos dizer, se expressa o seu projeto, o que você pretende fazer com eles. Né? Então, veja bem, não é possível uma fenomenologia sem uma assese, não no sentido husserliano, meramente cognitivo, quer dizer, uma disciplina da inteligência, tá certo? Se não houver a introdução de um terceiro elemento, que não é de ordem técnico ou fenomenológica, mas que é um requisito do conhecimento, que é o quê? A sinceridade. Para eu declarar como as coisas efetivamente se apresentam e estar certo de que não fui eu que as projetei lá, eu preciso não apenas descrever o objeto, tal como ele se apresenta, mas preciso descrever para mim mesmo o que eu estou fazendo. De modo que, vamos dizer, o conhecimento do sujeito por si mesmo tem que vir junto com o conhecimento do objeto. Não é uma coisa separada. Isso é o mesmo que dizer, a fenomenologia não pode ser praticada como uma disciplina uniforme para todos os seus praticantes. Ela é um empreendimento de origem puramente individual e que vai ter que continuar individual. Certo? Então, o que não quer dizer que os seus resultados finais não possam ser conferidos cientificamente, mas os seus métodos não são os da ciência. A ciência precisamente faz abstração, né, de todo o elemento pessoal que possa estar envolvido. Mas é claro que essa abstração, o preço dela é muito simples. A ciência, como eu expliquei aqui, jamais lida com objetos concretos, com entes concretos. Lida apenas com aspectos abstrativos, que em seguida ela toma como realidade. De modo que se você juntar tudo que toda a ciência sabe sobre um determinado objeto, você não consegue com isso captar a unidade desse objeto. Mas essa unidade se apresenta a você imediatamente na vida real. Então isso quer dizer que nós temos, no que o Husserl chamava o mundo da vida, o Lebenswelt, né? Nós temos certos conhecimentos que a ciência não alcança e sem os quais não poderia haver ciência. Quer dizer, o Lebenswelt, o mundo da vida, né, ele dá substância às ciências e pouco recebe delas de volta. É isso? Então, a ciência tem que ser reencaixada no Lebenswelt. Então, o conhecimento todo, ele tem que se tornar parte da nossa confissão. É isso? E a confissão consiste exatamente em você saber o que você está fazendo, saber o que você está querendo e em declará-lo com todas as letras. Não é isso? Quer dizer que não se trata apenas de você, vamos aqui isolar os fatores subjetivos. Não. Você não pode neutralizar uma distorção subjetiva, né, afastando-se dela, não olhando para ela, O que ele fez é exatamente o contrário, você tem que assumi-lo. E, portanto, assumi-la significa você saber exatamente qual é a sua posição em face do objeto. Onde você está no espaço, né? É como para você fazer um desenho em perspectiva, você pode levar só em conta só as posições dos objetos entre si? Não. O principal é a posição do desenhista, porque é ele que está articulando tudo. Né? Se você está consciente da sua perspectiva e das várias distâncias que os objetos têm com relação a você, aí, baseado nisto, você pode embutir no desenho outras perspectivas imaginárias, que são as várias visões que os vários entes representados têm ou teriam uns dos outros. Como, por exemplo, aparece no famoso quadro La Meninas, do Velázquez, né? Em que tem aqui o rei e a rainha sentado, tem um monte de gente em volta, e lá no fundo tem um espelho onde aparece a cara do próprio rei, que, na verdade, se identifica com a cara do próprio pintor, os olhos do próprio pintor, que é também os olhos do espectador. Então ali você tem um, como é que se diz, um entrecruzamento de perspectivas. Mas isso só é possível por quê? Porque o pintor tem a sua perspectiva, é ele que está pintando o conjunto. Tá certo? Então quer dizer, nós podemos chegar, vamos dizer, a uma visão muito clara do que os objetos representam em si mesmos, porque nós podemos saber o que eles representam para nós, senão jamais poderíamos. Como é que, quando Kant diz, nós não podemos conhecer a coisa em si, somente a parte fenomênica, né? E chega da forma, o que é isso aí? Isso aí é a paralaxe cognitiva. Porque sou eu que não posso conhecer a coisa em si e só posso conhecer a parte dela que se apresenta fenomenicamente, ou ao contrário, a própria coisa é que não tem capacidade de se mostrar em si mesma, mas só de se mostrar para alguém. Hoje, para mim, está claro que é assim. Quer dizer, vamos dizer, a limitação da nossa perspectiva corresponde a uma limitação estrutural da própria coisa. Então, por exemplo, se eu estou observando um animal vivo, tá certo? Então eu não estou observando, vamos dizer, o seu ventre aberto numa sessão de dissecção. Né? Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou olhando lá a vaca da leite para o bezerrinho, ao mesmo tempo disse aqui a vaca abrindo. Estou vendo a vaca por fora e por dentro. Falo, não dá para fazer. Tal como a pintura mostra, uma perspectiva é real, é a do pintor. As outras perspectivas são imaginárias. Se o pintor se colocasse do lado oposto da sala, e ter a perspectiva exatamente inversa. Não é claro isso? Então, isso aí significa. Agora, eu digo, eu não posso ver a vaca por fora e por dentro. Eu digo, mas a vaca pode se mostrar por fora e por dentro? Não, ela, coitada, não tem essa capacidade. Você testa isso da maneira mais simples. Você olha num espelho, pega um espelho grande e se olha a aproximadamente 50 centímetros de distância. Então você está se vendo a 50 centímetros de distância. Agora você afasta um pouco do espelho e tente continuar se vendo como se você estivesse a 50 centímetros de distância. É impossível. Então quer dizer que existe uma relação clara entre as suas propriedades visivas, ópticas, e as propriedades da superfície chamada espelho. É você que não pode se ver a 10 metros de distância como se estivesse a 50 centímetros, ou o espelho que também não pode mostrar isto. Nem você pode, nem ele pode. Isso quer dizer que quando Kant diz que nós só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si, ele não está dizendo absolutamente nada. Porque a coisa em si, cada coisa em si, consiste precisamente nessa capacidade de se mostrar diversificadamente para diferentes observadores em diferentes circunstâncias. Senão não seria uma coisa, seria um mero conceito de coisa. Um conceito de coisa, você pode pensar ele sempre do mesmo jeito. Mas uma coisa real, ela é, vamos dizer, ela não é uma, como se fosse, vamos dizer, uma forma estática só. Essa forma estática que a coisa representa é um potencial de transmitir informações. Em número ilimitado. Você pega a coisa mais simples que tem, um copo. Né? Um copo tem, ele tem a capacidade de ser olhado por um número ilimitado de lados. E num número ilimitado de posições e lugares. Ele tem essa capacidade em si. Né? Se o copo não pudesse se mover, como uma montanha não pode se mover, ele não teria isso. Ele teria outras capacidades. Estão entendendo? Então, existir é ter esta capacidade de transmitir informações diferentes para observadores diferentes e entrar em relações diferentes com outros entes diferentes. Agora, se o ente fosse apenas uma coisa estática, eternamente idêntica a si mesmo e sempre se mostrando identicamente a todos os seres, em todos os lugares e situações, ele seria apenas um conceito e não uma coisa existente. Então, Kant, o que está fazendo? Está confundindo o método com a coisa. Isso que é paralaxe cognitiva. Quer dizer, ele está sabendo o que ele está dizendo, mas ele não está vendo desde onde ele está observando. Por exemplo, se nós aplicarmos essa limitação proposta por Kant a ele próprio. Então, quando Kant escreve um livro, ele pretende que eu conheça o seu pensamento tal como é em si mesmo ou apenas a sua aparência fenomênica para mim? Digo, ai, mas eu não posso. Uma coisa tão simples, tão né? Quer dizer, com uma presença física tão manifesta quanto um elefante. Eu não posso ver o elefante em si. Como é que uma coisa muito mais etérea, que é o pensamento de Kant, eu posso conhecê-lo em si mesmo? Ou seja, Kant a vida inteira só se examinou a si mesmo enquanto sujeito, nunca enquanto objeto. Não é coincidência que ele fosse uma pessoa que não tinha relações pessoais profundas com ninguém, só uma relação social assim, amável, mas distante. Então, se eu digo, eu não posso conhecer as coisas em si mesmas, eu digo, e os outros me conhecem a mim mesmo? Vamos supor, eu posso me mostrar a uma pessoa tal como eu sou em mim mesmo? Eu digo, não, porque eu sou uma sucessão de estados. Eu já mudei muito desde que eu era pequenininho. Pode crer, eu asseguro para vocês que os 2 anos de idade eu era completamente diferente. Eu acho que eu nem falava. Então, o que é esse em si mesmo? Eu digo, o meu ser, a minha realidade, é não uma coisa estática, é um algoritmo. O algoritmo é a fórmula de uma sucessão de transformações possíveis. Transformações, inclusive, que se manifestam. Algumas se manifestam dentro de mim mesmo, outras se manifestam nas relações que eu tenho com as várias pessoas. Ou seja, eu existo por quê? Porque eu tenho capacidade de ser visto diferentemente por pessoas diferentes, conforme suas posições, as suas relações comigo, sua idade, sua capacidade de percepção, etc, etc. Tudo isso eu tenho. Este é o meu potencial. Eu digo que eu existo realmente por causa disto. Se eu fosse apenas uma coisa estática, que é sempre vista da mesma maneira por todo mundo, eu seria um conceito abstrato. Está entendendo? Então, o Kant está se queixando de que as coisas não são conceitos abstratos. Mas aí é que nem o turista que chegou em Lisboa e perguntou para o português: por favor, o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? E o português respondeu: ô raios, e quem é que não sabe? Então é o caso de perguntar: ô raios, professor, quem é que não sabe que as coisas não são com seus conceitos? Kant não sabia. E com todo o seu talento filosófico, o sujeito cai nessa. Então, note bem, isso aí é isso que eu chamo de paralaxe cognitiva. Mas em Karl Marx a coisa agrava. Porque você vira, Kant ou Hegel, com toda a parlaxe cognitiva que tinham na cabeça, quando eles pegam alguma coisa que eles conhecem e analisam, o negócio é brilhante. Agora, Karl Marx, meu filho, não tem uma parna que ele não faça uma confusão dessa. Então, ou seja, Karl Marx é um caso realmente patológico de inversão. Então, assim, no começo eu admirava muito Karl Marx, depois passei a respeitá-lo à distância, né? Depois passei a ter uma vaga curiosidade intelectual, e hoje eu só posso ter um desprezo, falar isso é um caso patológico apenas. O cara criou uma vasta macumba intelectual na qual ele mesmo entrou e que as pessoas entram com a maior facilidade. Então, lembra o estudo, quando o Erich Fögering fez Hegel, um estudo de feitiçaria, fez um estudo e mostra que o procedimento de Hegel é feitiçaria. Mas aquilo lá é brincadeira perto do que Karl Marx fez. É porque Hegel constrói uma feitiçaria no conjunto, na estrutura toda. Mas as várias peças, tomadas isoladamente, são brilhantes e são verdadeiras. Hegel diz tantas verdades profundas, sobretudo no entendimento que ele tem de outros autores, é um negócio fantástico. Agora, Karl Marx não é macumba no todo e nos detalhes. Muito bem, vamos responder algumas perguntas. Essas aqui são da aula anterior, não? Ou essas são novas? Olha aqui, Leonardo Batista dos Santos diz: ô professor, antes de te conhecer eu era um bom católico, entre aspas. Só agora eu vou me tornando um verdadeiro católico, principalmente agora que estou lendo a obra de Jorge Benanou, Diário de um Parco da Aldeia. Só que em 30 páginas aprendi muito mais sobre o que deve ser a igreja. Olha, digo uma coisa para você. A igreja dos últimos séculos nada seria sem esse apostolado leigo, sobretudo dos escritores. Isso é mais importante do que os teólogos estão fazendo, porque os teólogos fizeram tanta besteira, mas tanta besteira, que culminou no Concílio Vaticano II, Teologia da Libertação, essa besteirada toda, né? E culminou também, vamos dizer, em vários movimentos católicos de mentalidade profundamente revolucionária, com a ideia de vamos criar a sociedade cristã, etc, etc. Como é que cria? Pela concentração do poder. Está ali o Antônio de Oliveira Salazar, que não me deixa mentir. Ninguém pode negar que o Salazar fosse um católico, um bom católico, e um homem com as intenções mais maravilhosas do mundo. Só que para criar a sociedade dele, teve que concentrar o poder todo numa pessoa só, que era ele. Entendeu? Então, quer dizer, o que é isso? Isso é contaminação da mentalidade revolucionária. Então, você tem razão, lendo o Bernardo, você vai aprender muito mais sobre o catolicismo do que ouvindo muito pato por aí. Paulo Camargo. Seria incorreto dizer que o amor a Deus e, portanto, também a verdade e a realidade é a maior fonte de forças para o intelectual não ser corrompido, esmagado, destroçado pela sociedade atual, especial no Brasil? Perfeitamente. Perfeitamente. Você entender que existe um treco chamado realidade. Primeiro, não é a criação da sua cabeça, não é a criação cultural. Você está dentro de uma realidade, não a realidade dentro da sua cabeça. Tá certo? Mesmo o que você imagina ser a sua memória, eu quantas vezes já observei que a minha memória, sem os suportes externos, não funciona de maneira alguma. Né? Você já imaginou, por exemplo, cada vez que você acorda, você está num lugar diferente daquele onde você dormiu, em 4 dias você vai para o hospício. Ou seja, a estabilidade do ambiente externo é fundamental para a nossa memória. O ambiente externo está cheio de sinais, está cheio de informações, tá certo? Que são vitais para a estrutura da sua memória. Tá certo? Então, a gente tem que aprender, vamos dizer, a dirigir o nosso conhecimento, vamos dizer, pela realidade das coisas e pela admissão de que nós estamos dentro da realidade. E assumir essa realidade, vamos dizer, que te cerca. Né? Permanentemente. Nunca esquecendo que você, dentro disso, é um mosquitinho, é um átomo desse tamanho. Agora, às vezes a grandeza das nossas concepções faz com que a gente se coloque, como Hegel, de um ponto de vista divino, mas você vê que Hegel, ele confunde Deus com ele mesmo. Porque você vê, quando ele diz que o espírito, né, se projeta nas coisas e depois, mais tarde, ele se alcançado um certo nível de desenvolvimento, ele resgata as coisas como parte de si mesmo, então, isso parece muito com a formação da personalidade humana. E a personalidade humana, no início, ela não é nada, ela é apenas uma potencialidade abstrata. Tá certo? E você vai sendo aquilo que você conseguiu fazer de si mesmo no seu trato com as coisas. Não é isso? E as várias situações que você vive, que te impõem modificações, você as incorpora e aceita aquilo como valores ou contravalores que vão compor sua personalidade. Então isso parece com a formação da alma individual, mas ele projeta isso na formação do mundo, da realidade inteira. Tá certo? Por que que é isso? Porque ele não fez a pergunta onde eu estou no meio desta coisa. A palavra eu para ele é só um eu abstrato, universal. Nunca é o eu dele, Jorge Frederico Hegel. Nunca é. Falta o quê? O lado confessional. Se ele fizesse o lado confessional, ele ia ver que ele está confundindo um pedacinho, um ponto com o desenho inteiro. Então, a confiança de que a realidade externa é existente, de que você é parte dela, isso é básico, básico, básico. Eu passei os exercícios para isso, né, no começo. Aquele, por exemplo, você deitar e imaginar a densidade do planeta para baixo de você, né? Ou de você olhar para o céu e ficar imaginando as distâncias e saber que você está ali. Porque você também pode olhar o céu e começar a delirar, né? Imaginar que você está voando lá. Não, não, não. Você tem que olhar, mas saber que você está ali. Aonde precisamente você está, né? Desenvolver esse senso da sua posição no espaço. Pensar sempre sobre as direções do espaço. Lembrar como essas direções são básicas para a sua orientação, não só no espaço, mas na vida. Muitas ideias que nós temos não são nada mais do que, vamos dizer, uma metáfora construída em cima das direções do espaço. Quando você diz para as pessoas, se o senhor tiver um problema, você diz, ah, deixa isso para trás, isso aí já passou. Eu digo, peraí. Ou como as memórias do aquele ator italiano Vittorio Gassman, um grande futuro pelas costas. Tá certo? Quem diz que aquilo que passou no tempo está pelas suas costas? Quando você estava lá, você também não tinha costas? Quer dizer, nós estamos usando o espaço como metáfora do tempo. Aliás, é difícil você captar o tempo em si mesmo. Nós sempre captamos o tempo através de uma imagem espacial. Ora, se você não estivesse dentro do espaço, né, como é que você poderia fazer isso? Se você saísse do espaço, também não teria tempo, meu filho. Está entendendo? Então, vamos dizer, estar num mundo real, né, enorme, ilimitado, e estar num lugar preciso e poder se orientar nisso, que é uma verdadeira maravilha. Agora, por baixo da realidade existe um negócio que nós chamamos de verdade. Então, vamos dizer que a verdade é aquilo que a realidade nos diz. E que, portanto, você pode dizer a respeito dela. Então, você entende, qualquer verdade que você diga, você a diz desde a sua posição no espaço e no tempo. Então, não basta você dizer verdades abstratas e genéricas. É preciso que o seu enunciado abstrato e genérico tenha uma raiz na experiência real e de tal modo que a sentença abstrata possa ser convertida novamente em experiência humana real e a experiência humana real possa ser novamente convertida no enunciado abstrato. Qualquer enunciado abstrato cujo equivalente experiencial você não conhece é um fratus vocis. Ou é uma afirmativa meramente formal, de ordem puramente lógica, mas que não está dizendo nada. Então, é claro que isso aí que você tem que confiar. Agora, com relação a Deus, eu já expliquei para vocês, o Deus do qual nós falamos aqui não é o Deus da teologia, né? Nem da teologia católica, nem protestante, nem budista, nem coisa nenhuma. Tá certo? A Igreja Católica sempre ensinou que a existência de Deus não é matéria de fé, né? É matéria de conhecimento. Tá certo? E lembra aquela explicação que eu dei sobre o mundo dos princípios? Claro que com aquilo você não tem, vamos dizer, uma concepção da presença de Deus para você, presença concreta, tá certo? Mas você tem a compreensão da onipresença de Deus, isso você tem. É isso. E eu acho que a pessoa não atinar com aquilo é uma coisa muito grave. Muito grave. Quem quer que não atine com isso está seriamente mutilado na sua inteligência. Né? Mas, veja, esse método que fala do mundo dos princípios, se essa pergunta, essas duas perguntas valem uma explicação mais compridinha. São Boaventura dizer que você conhece Deus primeiro no mundo exterior, depois na sua própria alma e depois em si mesmo. Não é isso? Eu só conheço Deus em si mesmo por algumas interferências que ele fez na minha vida. Eu sei que foi ele, não sei que não fui eu, porque eu não poderia fazer aquilo. E o acaso também não poderia fazer. Mas o método do mundo dos princípios que eu dei para você é conhecer Deus na natureza, no universo físico. Agora, para conhecer dentro de você, pensa assim. Qual a diferença total que faz entre você estar vivendo dentro de uma realidade que tem, vamos dizer, dimensões superiores infinitas, inteligentes e inteligíveis, ou você imaginar que você está apenas num mundo de presenças físicas mudas, sem significado, e onde todo o significado foi apenas criação cultural humana. A diferença que isso faz na conduta das pessoas é monstruosa. Quando, né, o sujeito ateu alega, mas o sujeito religioso não, nem sempre se comporta melhor do que o ateu, etc, etc. Eu digo, muito bem, meu filho. O que eu estou falando não tem nada a ver com ser religioso. Eu estou falando em admitir a presença real de Deus. Quantos religiosos fazem isso? Para a maioria, Deus é um nome, ou é um ente. Enquanto o cara religioso não imagina Deus como o Richard Dawkins imagina, uma espécie de um serzão que está fora, acima do mundo, lá observando tudo. Tá certo? Então, quer dizer, você ser religioso nominalmente, pertencer a uma congregação, não quer dizer nada disso aí, mas com quase nada. Seja, e um sujeito que se declara ateu, porque ele não aceita nenhuma das religiões existentes, ele pode estar situado existencialmente dentro perfeitamente desse quadro do mundo dos princípios que eu falei. Ele pode estar consciente disso. Tá certo? Então, é claro, vamos dizer que a prática da religião facilita, mas às vezes atrapalha também. Atrapalha por quê? Porque o senso do simbolismo religioso foi perdido já há muito tempo. A pessoa não sabe mais. Nós devemos muito sobre esse aspecto à obra desse pessoal da escola tradicionalista, René Guénon, Titus Burckhardt, Jean Borella e outros, que restauraram uma inteligibilidade, uma capacidade de percepção da natureza simbólica da realidade. Porém, o problema com eles é o seguinte: é que tudo vira símbolo e o símbolo indica para a realidade, indica a realidade, aponta para a realidade de ordem metafísica. E Com isto, o elemento específico, vamos dizer, da ação direta de Deus sobre cada indivíduo desaparece. Então, isso não quer dizer que eles não acreditem no Deus pessoal. Acontece que, por este método do simbolismo, você só chega num Deus impessoal. O Deus verdadeiro, presente, atuante, só pode ser conhecido pela ação dele sobre você. E isso, meu filho, você só obtém se você pede. Porque se você obtiver sem pedir, você nem percebe o que aconteceu. Então, quer dizer que existe um elemento diferencial religioso, aliás, especificamente cristão, que me parece que esse pessoal não pega direito. Né? Então, e isso aí dá 1000 aulas sobre esse negócio aí, não vai acabar. Bernardo Camargo. Carol Quigley diz que uma civilização entra em declínio a partir do momento em que as instituições criadas para resolver tensões são instrumentalizadas e se tornam fim em si mesmo. Gostaria de saber se isso também pode ocorrer no nível individual, ao criarmos esquemas de raciocínio que resolvem certas questões problemáticas, mas que, passado determinado tempo, já não são mais suficientes para resolver os novos problemas. Mas isso, sem dúvida, que acontece. Sem dúvida. Quanto mais satisfatório é o esquema que você criou, tá certo? Você tem que imediatamente dissolvê-lo, certo? E dizer como... Sabe, os filósofos islâmicos que costumavam dizer, você terminava o tratado dizendo, ah, e Deus sabe mais. E tinham toda a razão. Porque o esquema que você chegou, bom, é maravilhoso, mas ele nunca vai deixar de ser apenas a relação entre a parte e o todo. A parte é você. Entendeu? Quer dizer, você está... É uma parte que se expressa sobre o todo. Ela nunca vai conseguir expressar o todo, mas ela se expressa sobre o todo. E ela está, na verdade, se o que ela diz corresponde à posição real dela dentro do todo. Eu estou aqui fazendo tal coisa com determinada intenção, e, portanto, eu sei que o que está acontecendo é tal e tal e tal e tal e tal coisa. Entendeu? Então, se você souber somente a sua posição, bom, então é a expressão subjetiva. Saber a verdade sobre si já é alguma coisa. Mas acontece que, baseado nela, você tem um instrumento para a descrição do que está acontecendo. Então, dizer a verdade não é dizer toda a verdade. O pessoal muitas vezes desiste de buscar a verdade. Por quê? Porque só quer verdades universais absolutas, logo de cara. Fala, bom, existem 2 ou 3 verdades universais absolutas que você pode alcançar. Mas você tem que começar com verdades mais modestas. A verdade sobre você mesmo, por exemplo. Não é isso? Eu sei, por exemplo, que os psicoterapeutas têm muita essa experiência. Quer dizer, o paciente chega lá, em vez de contar os seus problemas, ele faz comentários sobre os seus problemas. Ele não está narrando, ele está filosofando a respeito. E vai gastar muito dinheiro pagando para o psicoterapeuta até se ele decidir contar a história com ela mesmo. Tá certo? Então... Mas o conhecimento aí, ele consegue se articular de uma maneira satisfatória no momento em que nós declaramos a realidade tal como ela nos aparece efetivamente, tendo consciência da posição que nós ocupamos nela. E, portanto, não escapando jamais dessa tensão entre, vamos dizer, o subjetivo e o objetivo. Uma coisa não se reduz à outra, nem a outra reduz a uma, mas eles não podem ser separados. Vamos neutralizar a subjetividade. Mas que estupidez é essa? Você neutraliza o sujeito, você tira o sujeito do conhecimento, vai sobrar o quê? Se você pegar, vamos dizer, todas as fórmulas universais, né, obtidas pela ciência, descontando o que elas significam para qualquer ser humano, isso não é conhecimento mais. Isso é como dizer, é comida seca. Você não pode comer a comida seca, você tem que botar água lá para crescer e virar comida. Isso. O negócio é você, vamos dizer, deixar que o próprio espírito te conduza. Sempre. E saber que A realidade contém conhecimento. A realidade contém sua verdade. Essa verdade é infinita. Toda vez que você bater na porta, vai abrir e você vai ver alguma coisa. O que você viu pode ter um alcance universal. Mas além dessa verdade universal, existem infinitas outras. Então, vamos dizer, quando nós falamos assim, por exemplo, as pessoas usam o progresso infinito do conhecimento. Não é isso? Bom, no sentido quantitativo, a expressão é autocontraditória. Por quê? Se a unidade de medida é infinita, você ter caminhado 2 metros ou 100 metros não vai fazer mais a mínima diferença. Agora, se você disser uma espécie de escalada ilimitada do conhecimento, essa é outra coisa. Daí não é mais um jogo de luz e sombras, é luz, depois mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, assim por diante. Né? Quer dizer, essa luz se abre para você na medida em que você a comporte, que você a aceite. Mas se você quiser pegar aquilo e transformar numa propriedade sua, não adianta. Quando a Bíblia nos diz que nós somos vasos, por onde, né? Põe uma água, depois joga água, põe outra água, está muito certo. Irmãos, anota. Professor, o senhor acabou de dizer que existe uma esfera de impossibilidade mesmo para Deus. Dessa forma, não estaria estabelecendo um molde para Deus, ou seja, uma limitação, que é incompatível com o caráter infinito e ilimitado de Deus, como ele é tradicionalmente definido? Não, se você declara que Deus é infinito, então ele não pode ser finito, ele não tem a capacidade de ser finito. Quer dizer, a impossibilidade intrínseca, tá certo? Não desmente a infinitude e onipotência de Deus, por quê? Porque ela é a própria ordem da verdade. Ela é o próprio Deus, na verdade. Né? Olha, Schelling dizia uma coisa maravilhosa. Dizia, se vocês compreendessem o princípio de identidade, vocês o respeitariam, porque o princípio de identidade é Deus. Na aula passada, tem como fazer o cara tem infinito e limitado Deus como ele é tradicionalmente definido? Sim, mas ele é tradicionalmente definido assim como eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui, vamos dizer, embora eu não tenha extraído da teologia católica, é exatamente o que a teologia católica também diz, por outra razão. A teologia católica deduz das escrituras. Eu não estou dizendo das escrituras. Né? Mas estou chegando lá no mesmo ponto. Oh, raios, a igreja tem a razão, é assim mesmo, não tem como ser de outra maneira. Quer dizer, quem disse que Deus não pode suspender a lógica de Aristóteles foi Santo Tomás de Aquino. Na aula passada, o senhor disse, evocando Aristóteles, que Deus move o mundo por atração, que não há nada maior em que ele possa apoiar-se para que empurre o mundo. Estabelecendo essa impossibilidade para Deus, nós estaremos criando esse algo maior que ele. Não. Esse algo maior é ele mesmo. Vamos dizer, esta limitação. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode se tornar finito e ser infinito. Ele não pode criar outro Deus igual a ele. Não vem o negócio da Santíssima Trindade, que é outra coisa. Santíssima Trindade são três pessoas, tá certo? De uma mesma essência, que é o próprio Deus. Então você pensa, por exemplo, se Deus fosse empurrar o mundo, ele ia empurrá-lo para onde? Para fora de si mesmo? Ele não pode fazer isso. Porque ele é onipresente. Tem algum lugar onde Deus não esteja? O inferno? Claro que Deus está lá. Se Deus não estiver lá, não tem inferno nenhum. O inferno some. Então, quer dizer, isso que ele está falando contradiz a onipresença. Deus não pode se colocar fora do universo para empurrá-lo. Porque seria preciso que o universo inteiro fosse um campo onde Deus não está. Então, Deus não pode deixar de ser quem é. Se ele é onipotente, onipresente, infinito, ele não pode deixar de ser essas três coisas. Agora, a gente às vezes atribui certos poderes que são próprios de entes materiais, nós atribuímos hiperbolicamente a Deus e chegamos a contradições, é claro. Porque está tentando conceber Deus a partir das coisas criadas, sem levar em conta Claro que você pode fazer por analogia, mas é apenas uma analogia. Se você toma analogia como uma identidade, você concebe Deus agindo como uma coisa, ente, espaço temporal, agiria sobre outro, você já entrou em contradição imediatamente. Marcela Andrade. Na apostila Inteligência e Verdade, o senhor afirma que quando a pessoa se dedica a certos tópicos meramente por obrigação profissional escolar, sem uma assunção interna, isso prejudica a inteligência, porque ela só funciona integralmente. Não há como simulá-la. Ocorre que é quase impossível fugir completamente dessas obrigações. Estou terminando uma especialização em Direito Tributário, exigência que qualquer escritório da advocacia faz para a admissão de novos advogados, mas a linha de argumentação do curso era o desconstrucionismo semântico, uma coisa detestável que, sem dúvida, emburrece as pessoas. Às vezes tenho impulso raivoso diante disso, vontade de largar tudo, mas respiro fundo e tento manter-me ilesa. Olha, essa é a situação permanente que todo mundo vive. Então, isso quer dizer, você é obrigada a adquirir certos conhecimentos, ou pseudo-conhecimentos, que são errados, só te fazem mal e não servem para nada. Mas acontece que isso é a pressão social do ambiente social real no qual você está metido. Tá certo? Então, só há uma solução para isso. Ou seja, você vai ter que absorver essa pressão da circunstância, né? Absorver, transcender e fazer disso um aspecto da sua personalidade. Ou seja, você vai ter 10 vezes mais trabalho do que os outros alunos, porque eles podem simplesmente aprender a repetir aquela porcaria. Vamos dizer, a pessoa está totalmente alienada de si mesmo, né? Considera, trata o seu cérebro como se fosse um pinico, pode botar qualquer coisa, lata de lixo. E você não quer fazer isso, você quer manter a sua inteligência íntegra. Então você vai ter que absorver aquele conjunto e superar dialeticamente aquilo a cada vez, a cada lição que você recebe. Você vai ter que aprender o que o desgraçado professor te falou e você vai ter que investigar e pensar aquilo e descobrir por que está errado. De modo que você consiga imitar o erro, se quiser. Do mesmo modo que eu estou falando aqui, eu sou capaz de pensar como Karl Marx. Até já pensei muito tempo. Então eu sou capaz de imitar o erro dele. Mas eu sei que é um erro. Agora, se eu não fosse capaz de imitar, então significa o seguinte, eu não apreendi o pensamento de Karl Marx. E se eu não apreendi, ele continua sendo maior que eu. Eu ainda estou dentro do horizonte dele. Do mesmo modo, você com o desconstrucionismo. Se você não é capaz de fazer um raciocínio jurídico desconstrucionista exatamente como eles fazem, você não dominou o assunto. Agora, o truque dessas escolas é que ninguém consegue imitá-las no todo. Não é possível isso. Então, sempre que você imitou e dominou uma parcela daquilo, e você automaticamente vê o erro que tem naquilo, e você sabe como consertar esse erro, eles mudam de conversa, inventam outra. Quer dizer, o desconstrucionismo é charlatanismo mesmo. É uma coisa maligna. É todo ele. Qualquer escola que não permita que você aplique a ela os preceitos dela mesma, é evidentemente charlatanismo. Então, agora, se ao contrário você está realmente buscando a verdade, então o seu método deve ser aplicado prioritariamente àquilo que você mesmo está ensinando. Se não, não. Então, eu não estou dizendo para você, olha, você leia tudo dessa maneira, se deixa impregnar imaginativamente, etc. Faça isso com tudo, exceto com o curso que eu estou te dando. E aí seria sacanagem. Pois o desconstrucionismo faz exatamente isso. É proibido fazer uma análise desconstrucionista de um raciocínio desconstrucionista. Quer dizer, só pode ter a negação, não pode ter a negação da negação. Então, eu sugiro que você dê uma especial atenção a isto, a esta matéria. Quer dizer, não porque ela seja boa, mas porque é assim como nós damos atenção a uma doença. Você tem uma doença que te obriga a pôr tantas horas de repouso, a tomar tal remédio, fazer tal qual restrição alimentar, etc, etc, etc. Você vai ter que prestar atenção nessa porcaria, não é? Porque você está gostando? Não, mas justamente para você vencer aquilo. Então, O desconstrucionismo é como uma doença. Está te incomodando, você vai ter que prestar atenção. Se não prestar atenção, ele vai te fazer mais mal ainda. Então, estas situações, vamos dizer, onde a manifesta inferioridade intelectual de professores, de formadores de opinião, impõe a sua ignorância a pessoas mais inteligentes, olha, é a situação geral hoje em dia. Tá certo? Mas, isso é para nós aprendermos que o nosso conhecimento e a nossa inteligência não se convertem em autoridade socialmente válida por mágica. A história de conhecimento é poder, fala, não, isso é uma elipse. O conhecimento pode se transformar num instrumento de poder, mas ele por si mesmo não dá poder algum. Ao contrário, às vezes até atrapalha. Então, o melhor é você se imbuir de toda a humildade possível e dizer que, olha, se Deus te pôs neste inferno temporário, é porque alguma coisa você tem a fazer lá. Eu sugiro, absorva tudo isso. Estude os remédios que neutralizam isso. E desmoralize o seu professor em público. Destrua mesmo, sem dó nem piedade. Você precisa estudar primeiro para fazer isso. Absorva isso e vá tramando a sua vingança. Diga, um dia eu pego esse desgraçado. E você estará fazendo o bem para ele se você fizer isso. Você pode estar libertando o sujeito de um fetiche que o hipnotizou. Então, se quiser saber, essas situações às vezes são uma chance maravilhosa para nós. Por exemplo, durante a minha vida me aconteceu muitas vezes de conviver com pessoas loucas. Não só loucas, mas até psicopatas, né? Gente perigosa. Aquilo evidentemente é a coisa mais chata, não tem coisa mais chata no mundo do que um psicopata. Mas no começo era uma coisa horrível, porque ficava chocado com a maneira das pessoas agirem, dizer, como pode ser tão egoísta, tão malicioso, tão maligno, tão manipulador assim. E é uma coisa imensamente chata, porque o sujeito só faz coisas que interessam a ele. Não liga para o sentimento dos outros, não quer saber, usa a pessoa como se fosse pecinha de um jogo. Em geral, para objetivos pequenos, né, banais. No entanto, isso aí me pôs no caminho do estudo de psicologia. E hoje, de certo modo, eu sou grato a essas pessoas. Então, hoje, eu tenho uma noção muito mais clara do que é a sanidade humana do que tinha naquela época. Uma coisa é você apenas estar são e conviver com uma pessoa doente, que pode te deixar doente também. É? Outra coisa é você saber exatamente qual é o limite entre as duas coisas. Isso. Você está na mesma situação, você está obrigado a conviver com um louco, então é melhor você estudar psicopatologia mesmo. Então, existe a psicopatologia do discurso. Eu vou te recomendar depois. Tem um autor chamado John Ellis, escreveu um livro muito bom sobre o negócio de desconstrucionismo. John Ellis, E-L-L-I-S. Luiz Guilherme Fernandes Pereira. Na teoria das camadas da personalidade, a camada 4 é a do adolescente que quer receber afeto. Que o senhor falou na aula de hoje. Não, estamos se referindo à aula passada, né? Muitos acabam saindo da camada 4, mas ficam presos na camada 5. Como galgar novos avanços? E, bom, em primeiro lugar, a mudança de camada é um processo natural. Por quê? Os problemas que se colocam em cada camada, eles são parcialmente absorvidos. Personalidade, quer dizer, você vence esse problema. E de outros você se desinteressa. Por exemplo, a camada 5 é a camada da autoafirmação. O sujeito tem que mostrar que ele é o gostosão, que ele vence todos, que ele é o cara que conquista todas as garotas. Que bobagem assim. Ele não vai ganhar todas. Não é isso? Algumas vai ganhar. Então ele vai ganhar uma certa autoconfiança mínima para que ele possa prosseguir a sua vida. Muita gente fracassa na conquista dessa autoconfiança mínima. O número de pessoas absolutamente inseguras e tímidas que eu conheço, eu fico assombrado. Assombrado. Então, pessoas que não aceitam nenhum desafio, elas buscam, em vez de buscar um desafio, elas buscam proteção. Quer dizer, volta para a camada 4. Né? Eu não sei se a maioria aqui conhece esse negócio das camadas, mas eu dei uma explicação muito breve. Né? Quer dizer, cada camada é o foco da atenção do sujeito por um certo tempo. Quer dizer, um novo objetivo que ele está buscando e que naquela fase lhe parece o mais importante. Então, a passagem da quinta para a sexta, você já tem que obter alguma eficiência real no mundo social. Não é somente o sentimento de vitória. Então, por exemplo, se você já tem autoconfiança suficiente, por exemplo, para você buscar um emprego, se apresentar como candidato ao emprego, né, e enfrentar um entrevistador, fala, bom, então muito bem, você pode conseguir um emprego. Não é isso? Só que dentro do emprego, você vai ter que aprender a trabalhar em equipe com as outras pessoas. Então já não interessa mais a sua autoafirmação, interessa a eficiência real do conjunto. As pessoas passam de uma coisa para outra naturalmente. A não ser que algum obstáculo maior, interno ou externo, tenha impedido o indivíduo de esquecer os problemas da camada anterior e se desinteressar deles. Porque o problema não é você vencer tudo. Ninguém vence tudo. Por exemplo, a sexta camada. Bom, a camada é eficiência. A eficiência total ninguém tem. Todos nós temos nossas deficiências, tá certo? O importante é que você consiga funcionar, né, suficientemente de acordo com o que é exigido naquele meio. Não é isso? Muita gente também não consegue. Porque não acerta no emprego, não acerta no outro, não acerta no outro, não acerta no outro. Então tá difícil isso. É? Então cada uma das camadas coloca certo problema. O importante é o seguinte, é que você não fuja dos problemas que tem na sua camada, mas também não queira vencer todos. Porque se você quiser vencer todos, aí você grudou naquela camada. Tá entendendo? Então, por exemplo, essa coisa da quarta camada, eu acho que no Brasil muita gente para na quarta camada. Quer dizer, necessidade de afeição, necessidade de aprovação, torna as pessoas indefesas. E, bom, todos nós temos necessidade de afeição, né? E de proteção. Proteção você pede a Deus e as suas próprias forças. Não é isso? E aceita a situação de desproteção onde ela existe. Então aceita, por exemplo, se você está brigando com um sujeito mais forte que você, ele vai te bater. É? E qual é o problema? Você precisa sair pedindo socorro? Não, você apanha honradamente. Ué. Você faz o que você pode. É? Seja bravo, seja valente. Tá certo? E apanhe e vai para casa curar suas feridas. Não precisa sair chamando papai, mamãe, o irmão mais velho. Né? Então isso aí eu logo aprendi. Eu tinha 10 anos, falei, bom, eu era fraquinho, evidentemente. Eu era sendo fraco, justamente porque tem que ser mais corajoso. Porque se eu for agir de acordo com a minha fraqueza física, eu não vou conseguir nada. Então, eu às vezes era tão corajoso que os caras mais fortes ficavam com medo de mim. Era blefe, evidentemente, mas era o que eu podia fazer. Agora, pedir socorro, pedir perigo, jamais. Então, o problema da criança, quando ela começa a entrar no mundo, é esse. Ela é a criança frágil num mundo mau e hostil. Quando você sente que ninguém gosta de você. Mas o problema é o seguinte, o problema é que alguém gosta. Se você não tivesse para quem pedir socorro, você não pediria. Não é isso? Então, se você entende, por exemplo, que a sua necessidade de proteção é limitada e que a sua necessidade de afeição também é limitada, você não precisa de tanta afeição quanto você imagina, você estaria livre disso. Por exemplo, afeição é dar um valor a você. Pensa bem, quanto você vale objetivamente e por que, que as pessoas deveriam gostar de você? Por que, que sua mãe, por exemplo, deveria gostar de você em vez de lhe dar um pontapé no traseiro? Quer dizer, vai cuidar da vida, vagabundo. Você é um bom filho? Você tem amor pela sua mãe? É? Você fala bem dela para todo mundo? É? Por exemplo, eu há anos, anos, anos, eu só abro a boca para falar da Dona Anice, para dizer que é uma pessoa maravilhosa, incrível, tá? O tempo todo. Isso me faz bem. E por isso mesmo eu parei de precisar da proteção da Dona Anice faz muito tempo. Por quê? Porque aquilo se torna um valor que se incorpora em você. Agora, se você, em vez de você dar a afeição que você está querendo, você fica só solicitando, você vai ficar cada vez mais escravo disso. Está entendendo? Eu, quando meço objetivamente de quanto de afeição eu mereço, vai, eu mereço um pouquinho. Porque tem algumas pessoas que eu trato muito bem, sou afetuoso com elas, né? Então eu espero que elas me deem um pouquinho de volta, cada uma um pouquinho. Cada uma de 10% que eu dei, soma um montão mais do que eu sou capaz de receber. Então, a carência afetiva tem um treco que eu não tenho há muito tempo. Como é que você se livra? Meça. Quanto você tem, quanto você merece. Seja sincero. E você vai ver que na maior parte do caso você está recebendo até mais afeição do que merece. Porque quando você é pequeno, você recebe afeição sem merecer. É um bebê, só o que você faz é dormir, fazer cocô e mamar, né? E fazer barulho. E, no entanto, adoram você, pô. Isso todo mundo teve um pouco na infância. Um pouco, ou tiveram muito, tá certo? Então, isso aí você já recebeu. Falei, agora, que tipo de afeição você quer? Do mesmo modo, quando você esqueceu o negócio da afeição, né? Todo garoto tem um período que ele não quer mais, não quer mais nem que a mãe apareça onde ele está. Por quê? Para não dar a impressão que ele é criancinha e que ele está agarrado na saia da mãe. Não é que ele está com raiva da mãe. Não. Não é que ele tem vergonha da mãe. Não. Ele tem vergonha de aparecer em companhia da mãe, porque daí vão achar que ele é criancinha. Quando você chegar para essa fase, bom, daí você quer ser o gostosão. Mas aprenda que, assim, olha, um leão, meu filho, quando aparece um elefante, o leão sai correndo, pô. Você está entendendo? Quer dizer que a bravura tem limites. É o limite da prudência, da razoabilidade. O que importa não é vencer todas. Tá certo? E se você perder, bom, primeira coisa é aprender a não ficar, né, muito deprimido por isso. É normal. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Pô. Tem espírito. A quinta camada é a do esporte. Por isso que você tem que praticar esporte e aprender, que às vezes você perde. Ué. Inspire-se, né, na torcida do Corinthians. O Corinthians ficou, eu me lembro, tem um período que ficou, acho que 25 anos sem ganhar um campeonato. Né? E tal, o pessoal estava fiel, tinha orgulho do time. Né? Não, no fim, acabaram ganhando. Bernardo Camargo, como disse o Nino Alves, então você sofria de paralaxe cognitivo, você era um mentiroso deliberado. Ele, muito bem, a paralaxe cognitiva, por definição, não é mentira deliberada, porque mentira deliberada supõe o controle da situação. Em alguns autores, a paralaxe se confunde com a mentira. Por exemplo, Maquiavel mente um bocado e, ao mesmo tempo, ele sofre de paralaxe cognitiva. Ou seja, ele não sabe qual é a sua situação real. Quer dizer, ele nunca analisou nada desde o ponto de vista real onde ele estava. Por exemplo, né, ele nunca perguntou por que que eu estou sempre do lado perdedor? O que que há de errado comigo? Se ele se perguntasse isso, ele veria: eu não entendo coisa nenhuma de política. E partindo dessa ignorância, ele poderia ter investigado e faria uma obra mais sólida, como na mesma época fez Jean Baudin, por exemplo, um filósofo muito mais sólido que ele. E muito mais modesto nas suas pretensões. Né? Eu acho que o critério distintivo é exatamente o controle que o sujeito tem da situação. Uma coisa é ele mentir porque ele quer alcançar um efeito sobre o leitor. Né? Outra coisa é quando ele está realmente inconsciente da situação. Então, como é que você faz para discernir uma coisa da outra? Coloca o sujeito na situação. Na situação existencial real. O que ele estava fazendo? É. Se ele, para ele mentir deliberadamente, ele precisaria saber a verdade. Como Diderot, por exemplo. Diderot sabia que estava mentindo a respeito da monja. Então, como é que nós sabemos isso? Só pelo escrito do Diderot? Não dá. Você vai ter que saber mais alguma coisa, saber a situação real do cara. Agora, no Maquiavel, quanto mais você estuda a situação real, mais você vê que ela está ausente da construção teórica que ele está fazendo, né? Então aí é por causa do paralaxe. Paralaxe é mais grave do que a mentira, tá certo? Não pelos seus efeitos, evidentemente, né? Mas como sintoma de fragilidade intelectual, é mais grave. Maquiavel era um bobão, Diderot era um espertalhão, essa é a diferença. Outra coisa, gente que mente muito, porque não acredita em nada. E se o sujeito não acredita, fala, não tem jeito dele sofrer de paralaxe. A paralaxe supõe uma espécie de teatro mental na qual você entra efetivamente. Quer dizer, ela é uma mentira, mas uma mentira no sentido existencial e não no sentido lógico. É uma mentira para si mesmo. Aqui, peraí. Ana Regina Guimarães Bolsas. Segue um exemplo pessoal da minha experiência com Karl Marx. As interpretações posteriores da teoria de Karl Marx são tão fantasiosas que eu, na faculdade, fui ler um resumo da teoria do valor e comecei a querer, lógico, estudar o livro indicado pelo professor. O senhor acredita que não havia um modo de eu conseguir não entender uma só linha do que estava escrito? É loucura total. Na época, tive vontade de exprimir as palavras do livro para ver se conseguia interpretar alguma, mas neca, foi impossível. Esta é a real economia marxista brasileira. Ninguém entende, nem os professores, muito menos os pobres alunos ávidos de conhecimento. Bom, isso aí acontece mesmo. Tem coisas que são absolutamente ininteligíveis, que as pessoas só conseguem absorver aquilo. Vamos dizer, quando entram no mundo imaginativo e verbal por algum tipo de fascínio externo. Fascínio pode ser imposto pelo professor, pelo meio, pelo fato de que aquilo é considerado um símbolo de prestígio ou um símbolo de inserção na comunidade. Então o sujeito se encanta com aquela porcaria. Quando você vai ver, não tem nada ali, né? Alguém aqui comentou Habermas. Eu digo, ó, Habermas é o autor mais dispensável que eu conheço. É um sujeito oco. Tá certo? Mas ele fala e fala e fala, e às vezes fala bem complicado, né? Vamos lá. Soraya Malafaia Gomes. O valor do seu trabalho não tem preço. O valor do trabalho é trabalho humano. É mesmo, né? Quanto valeria? Qual é o, né? O valor desse curso medido em horas-aula, etc. Eu sinto isso na pele. Exerci e ainda exerço uma atividade comum a centenas de pessoas. Só que sou reconhecido não pelo cargo, mas sim pela qualidade individual do trabalho que exerço. Quanto ao valor salário, que ganho igual a todos, mas no grupo me destaco por fazer especificamente algo que outras pessoas, mesmo exercendo a mesma função, não dão o mesmo resultado que o meu. Só a prova que igualar pessoas pelo proletariado é uma mentira, claro. Todas as funções de trabalho são diferenciadas pelo sujeito que as executa. Há pedreiros e pedreiros. Olha aqui, uma vez eu contratei um pedreiro, eu tinha moro numa casa, do lado tinha um corredorzão. Não sei se eu contei essa história para vocês. Mas a história é tão boa que vale a pena contar de novo. Tinha um muro lá, terminava a casa, tinha um muro. E eu pedi para o sujeito construir um quarto ali, levantar duas paredes, né, de maneira que o corredor ficaria dividido em duas partes. Tinha um quintalzinho na frente, outro quintalzinho no fundo, e aquele quarto ali no meio. O sujeito está lá trabalhando, trabalhando. De repente eu escuto: socorro! Né? Eu procurei, procurei. Daí vi que vinha de lá de dentro. O sujeito tinha levantado os dois muros e estava preso lá dentro. Né? Qual é o valor trabalho abstrato desse sujeito? Também, coitado, também era azarado, né? Passou 2 semanas, ele foi assaltado, você lembra disso? 3 horas da manhã a gente escuta, o cara gemendo lá fora. Abri a janela, estava o coitado pedreiro todo estropiado, tinham roubado o salário dele, dado um cacete. Falei, pô, mas assim também não, pô, peraí, calma aí, o trabalho não vale nada, mas não é assim também. Daí pegamos o e levamos lá no hospital. Aqui tem uma carta do Robson, Ronald Robson. A carta está muito comprida, mas tá boa, quer saber, eu vou ler aqui. Imagino que não seja só em mim que seus estudos sobre a unidade do real causem grande impressão. Com suas últimas aulas, o tema gradativamente foi se mostrando a mim, contigo a muitos outros. Por exemplo, a silogística aos graus de continência, pressupostos predicáveis e categorias aristotélicas. Exemplifico. Em Menóides de Filosofia, sempre nos deparamos com a afirmação de que o silogismo se constrói de tal modo que de duas proposições dadas decorre necessariamente uma terceira. Mas confrontando tal coisa com a rapidez que a todo momento operamos silogismos, percebi que há nele previamente algo de imponderável. Se junto à proposição era uma bela moça, à proposição nesse instante sinto fome, delas evidentemente não decorre de forma alguma a terceira. Parece então haver um senso, uma orientação natural que nos faz notar a copertinência de dois juízos ao mesmo domínio de realidade. Quer dizer, se não tem isso, não adianta fazer silogismo. Isso é a coisa, a silogística, quer dizer, a arte de construir os raciocínios, né, que tanto se aperfeiçoou depois de Aristóteles, com o negócio da lógica matemática, etc. Ela é, assim, a função inferior da lógica. Quer dizer, é a parte que pode ser mecanizada, você pode ensinar o computador a fazer isso, ele faz. Agora, o que interessa, a parte nobre da lógica, é a doutrina das categorias e a doutrina da interpretação. Isso que é a parte mais lógica. Quer dizer, qual é a mais importante livro de lógica de Aristóteles? As categorias, né? E da interpretação. Por quê? Porque isso aqui um computador não faz. Quer dizer, quais juízos pertencem à mesma esfera de realidade? Para isso você precisa ter o quê? A abertura para a realidade. Um computador não pode ter isso. Você tem que ter a abertura humana, tá certo? De um sujeito cognoscente responsável por seus atos. O computador não é responsável nem mesmo juridicamente, você não pode processar um computador. Tá certo? Então, você reconhecer esses diferentes campos e níveis de realidade é a precondição sem a qual o raciocínio lógico não significa nada e só pode dar errado. E cria monstruosidades como essa que nós estamos vendo aqui. Viu aí no texto de Karl Marx. Tal coisa demonstra que o que há de mais racional do raciocínio não está no silogismo, e sim nesse que ele chama senso natural, que lhe é prévio. Claro. Claro. Mas você, as pessoas estão ficando tão boba, que... Né, eu estava lendo o Jean Piaget, que a lógica de Aristóteles emergiu da aritmética. Ele diz, não, a lógica moderna emerge da aritmética, sim. Mas a lógica de Aristóteles, a silogística, claro, acompanha o raciocínio, que é comum em geometria, ele pode até ter se inspirado na geometria para isto, ou na aritmética elementar. Pois, na parte substantiva da lógica, que é a doutrina das categorias, Aristóteles tirou isso da sua experiência real. Qual era a sua experiência real? É de médico e biólogo. 70% das obras de Aristóteles são estudos de ciências naturais, de medicina, de biologia. Era isso que ele pensava todo dia. E daí ele tirava suas conclusões filosóficas. Então, da onde que ele tirou a doutrina das categorias? Da ideia de descrever um ente real. Por exemplo, classificar os animais e as plantas. Por onde vamos classificá-los? É? Você pode fazer uma descrição baseada, distinção baseada em certas qualidades, ou nas suas definições, nas suas essências, assim por diante. Quer dizer, a ideia da classificação surge do quê? Da observação da natureza e da reação intelectual de Aristóteles, diante daquela infinidade de dados naturais que ele está usando. Ele não tirou isso da gramática, como disseram os imbecis, as categorias da gramática, sendo que a gramática foi inventada 100 anos depois de Aristóteles. Então, como é que ele podia se inspirar numa ciência inexistente? Né? É, ou então foi tirado da aritmética. Não, claro que não. Pela aritmética, eu digo, como? Existe uma maneira aritmética de você distinguir entre uma substância e uma qualidade? Não tem, isso não corresponde a nenhum conceito aritmético concebível. Por quê? Porque aritmética não existe substância, meu filho. A aritmética está toda dentro, vamos dizer, do conceito de quantidade e relação. Então, jamais poderia ter se inspirado na aritmética para criar a lógica. Então, Rono, tem toda a razão. Eita. Então, vão sobrar aqui algumas perguntas. É isso mesmo. Bom, eu acho que nós vamos ter que parar por hoje, mas está muito tarde já no Brasil, né? Então tá bom. Até a semana que vem. Muito obrigado.